Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, get down! Aqui o JP, pumping up. Aqui é o Tucano e eu queria ter um sobrenome com 10 consoantes e 4 vogais. Aqui é o Afonso Solano, and I'm a cop, you idiot! Aqui é Carlos Voltor e não desgruda daí. Ah, boa, cara. Ah, muito bom. Que do lado expor, entrando atrás do caquinho. Que horror. Aqui é o Azaghal. Eu tenho plena convicção de que ainda verei o Arnold como presidente dos Estados Unidos. Olha aí, é, ainda é uma possibilidade. Vai, ele não pode ser presidente, pô. Hoje ele não pode. Eles podem passar a lei lá do cidadão há 20 anos. Ah, não vou passar, não, pô. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar da vida e obra The Last Action Hero, o último grande herói, Arnold Schwarzenegger, rapaz! Nosso ídolo, o ídolo de toda uma geração de oitentistas. Crianças que cresceram ao som de metralhadoras e... Afonso faz melhor. E um cara muito mais maneiro do que o Stallone. Ah, não. Não. São dois grandes bastiões. A gente não pode aumentar um pra diminuir o outro. Sylvester não Stallone. Essa piada também já foi, né? Tá velha. Bem, e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas no Nerdcast! Vamos. E Azaghal, esta semana nós temos um recado importante para todos os estudantes do ensino médio. Olha aí. Vocês já sabem que está chegando o Enem. Sim. Exame Nacional do Ensino Médio. Excelente. Eles querem saber se você estudou mesmo ou se você ficou vagabundo chafurdando na lama durante esses anos todos. Mas olha, o Enem, ele tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante no fim da escolaridade básica. A sua carreira de estudante. Exatamente. Então ele é importante para definir se você, porra, é um bom aluno ou não. E ele é importante para várias coisas. É, inclusive para você, pro vestibular, né? Exatamente. Tem cerca de 500 universidades no Brasil que já usam o resultado do Enem como ou complemento ou até substituto do vestibular. Se mandar bem no Enem, tu nem precisa fazer o vestibular da universidade que você quer. Excelente, cara. Não é uma prova com um pouco de menos de pressão, né? Ou não, né? Não. É bom você mandar bem no Enem. É. Também pra quem quer concorrer à bolsa do ProUni, né? O Programa Universidade para Todos, precisa do Enem maneiro pra poder concorrer a uma bolsa. Então, o Enem só existe pra facilitar a vida do estudante. Certo. Não é pra te atrapalhar. É pra fazer... Tu tem que estudar mesmo, não tem que estudar. Não tem que estudar? Não tem pra passar no vestibular? Então estuda pro Enem, certo? E olha, tá chegando ao fim, Azaghal, ao fim, dependendo de quando você estiver escutando esta mensagem. Já acabou algum tempo. Ou já acabou, porque hoje, o dia que a gente lança esse Nerdcast, dia 15 de junho, é o último dia. Último. Ah, exato, pras inscrições do Enem. Se você esqueceu, malandro, você tá aí acessando os canais o inteiro e esqueceu do Enem? Você tem até as 23h59 de sexta-feira, hoje, dia 15 de junho. Se você tá ouvindo isso depois, já foi. Mas se você tá ouvindo isso agora e é sexta-feira e são 11 e pouco da noite... Larga tudo, meu! Larga esse Nerdcast e vai fazer a sua inscrição do Enem, cara. Olha lá, olha, o site do Enem tá aí no link do post pra facilitar. O valor da inscrição é R$35. Assim que você se inscrever, eles emitem uma guia pra você pagar numa agência bancária até o dia 20 desse mês, dia 20 de junho. No ato da inscrição é emitido uma guia pra você pagar... em uma agência bancária até dia 20 de junho. Então, fica ligado nisso. E as provas vão ser em novembro, em dia 3 e 4 de novembro. Fica ligado nas informações sobre as provas, os horários que você tem que chegar, o que você tem que levar documento com foto, etc. Eu acho que, na verdade, você tem que estar mais ligado em tudo, porque se você tá ouvindo isso aqui hoje e não tinha feito sua inscrição do Enem, você tá completamente maluco, então, cara. Vai lá que dá tempo, vai no site do Enem fazer sua inscrição pra esse ano. Mais recados, Azaghal, Nerd Store bombando, várias camisetas iradas, vocês já sabem. Isso, lançamentos, reposições, esse ano a Nerd Store está que ninguém segura. Baralho do Nerdcast. Exato, é uma quantidade limitada, são caixas de alumínio, edição de colecionador. Então, cara, tem tudo pra você comprar. Exatamente. Protocolo Blue Hand Alienígenas, você ainda tem tempo de sobreviver. Pouco tempo, porque tá acabando. Cada vez que eu olho, tem menos caixa aqui, mas ainda dá tempo de você ter o seu protocolo, ter o seu baralho, ter camisetas Nerd Store à vontade. Exatamente. E lembrando que agora você deve mandar suas artes dos fãs através da Sky Nerd, né, Zagal? Isso. Se você não tem o perfil, o cadastro é livre para todos. É só você entrar lá, se cadastrar na Sky Nerd. Pode adicionar Azaghal e Jovem Nerd. Nós aceitamos todos os amigos. Sim. E procure os outros Nerdcasters. Guilherme Briggs, Eduardo Spoh, Fabi Abu. Uma galera tá lá já usando a Sky Nerd. É bem legal. Vai atrás dessa galera. Muito legal. E vai fazer amigos, né? Faça os seus amigos. Descubram amigos na Sky Nerd, que é muito legal. Se você não quiser ouvir o relatório de e-mails do último Nerdcast, na verdade, não do último, né? Do penúltimo. Do programa 313. Exatamente. Que o Dia dos Namorados é aquele programa especial e tal. Vocês se viram lá nos comentários. Você pode pular para... 14 minutos e 26 segundos. Muitos e-mails, Azaghal, os livros, você separa aqui no seu relatório 17 nerds que informaram que o personagem gay, no fim das contas, falando de quadrinhos, né? É o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott. Certo. Certo? E... Se bem que não. Hein? Eu ouvi num grande veículo de comunicações nacional. É, no Fantástico. E o Lanterna Verde homoafetivo era outro. Eles ilustraram a matéria com o Hal Jordan. Mesmo tendo uma imagem do Alan Scott beijando um cara. O editor ou quem fez o texto, a matéria, não viu essa imagem. Não apurou, não apurou. E tascou-lhe qualquer Lanterna Verde que ele viu na frente. Exato. Ele botou no Google, Lanterna Verde. Veio o Hal Jordan, ele botou lá, Lanterna Verde. É apuração jornalística, primeiro período, né, galera? Porque quando a gente gravou o Nerdcast 313, os velhos novos 52, falando sobre os lançamentos da DC, nós sabíamos da notícia que teria... um personagem da DC que sairia do armário, por assim se dizer. Sim. Mas a gente ainda até então não sabia qual era. E no dia que o programa foi ao ar, deram a notícia. É, impressionante. Caraca, e todo mundo ficou falando, Fabi Abu! Coitado do Fabi Abu! O Fabi Abu ouviu tantas piadinhas sobre queimar o anel nesse dia. Ele até tirou as notificações do Twitter. Ai, ai, cara, E o Alan Scott deve ter tido problema pra sair do armário, né? Qual é a piada? Porque a fraqueza do Lanterna V, do Alan Scott, era madeira, não lembra? Que pariu. Percebe-se que a fraqueza dele era madeira, não era pau, né? Ai, quantas piadinhas. Vamos lá. Rodrigo Nunes manda Aquaman usando direito seus poderes. Olha, Aquaman usando direito seus poderes é irado. Irado. Mauro Monte Nascimento manda uma mulher na visão de Rob Life. Lá vem Rob Life, cara. Eita ferro. Eles fizeram um live action de como é que é a mulher do Rob Life. Muito bom. Arte dos fãs, Jovem Nerd conhecendo o Voodoo. Olha aí. Forçando a Voodoo, a mulher, não lembra? Ah, olha aí. Olha aí. É o Jovem Nerd mesmo que ele desenhou? Oh, rapaz, é a arte dos fãs. Caraca. Ou ele deu uma zoada? Eu acho que ele botou a cabeça, uma cabeça de Jovem Nerd. E mudou a... É porque ela tá falando, lambda. Vai ter uma tatuagem de Jovem Nerd na bunda. Ai, ai, que beleza. Ficou muito maneiro, ficou, cara. Maneiro, independente de como ele tenha feito. Exato. Ficou bom. Jovem Nerd versus O Chato, referente ao Nerdcast 302, também por Sandro Orro. Muito bom, cara. As piadinhas dele são muito boas. E tudo na Sky Nerd, olha aí que boneza. Você pode seguir, ó. O Sandro, ele publica arte original na Sky Nerd, bem legal. Segue ele pra você, né? Pede amizade a ele pra você... receber na sua timeline as artes do Sandro. Muito maneiro. Teaser Nerdcast RPG 3 por Rodrigo Bolsoni. Olha aí, a gente teve uma vinheta. Okay. Muito bom. Tirado do Diablo 3, excelente. Então agora o Blue Hand Alienígena Files, Ramael Knight, também não, porque é nerd, tá lá. Imitando Arquivo X. Senhor Caio Carnaval por Henrique Maragon. E a arma principal do Jovem Nerd por Henrique Maragon. Muito bom. Esse ficou muito maneiro, cara. Felipe Neto falando, eu tenho os melhores vloggers e a melhor edição. Aí, Jovem Nerd, bitch, please. Keep calm, we have a gaveta. Excelente, excelente montagem, cara. Cass e a Tirinha com Azaghal por João Paulo Salgado. Dom Alexandre e Dom Azaghal por Gabriel Tandy. Nerd Player Teletransportador por Sérgio Antônio Lima. Bate Azaghal e Alotomizinho por Alain Batelli. Embaralhando o Baralho Nerdcast por Mago Matemático. Olha aí! O que, que é isso? Um vídeo? Mandou um vídeo dele já fazendo uma magia aí com o baralho Nerdcast. Como embaralhar um baralho nerd? Muito bom. Ok, não é nenhum croupier, né? Mas tem lá sua habilidade. Ai, ai. E pra finalizar, o Tony na Caixa de Chicletes por André Oliveira. Olha aí, ele aproveitou o design. Tá ótimo. Parabéns pra Chicletes, que é um jabá de graça. Muito bem. Andrés Pascal, 26 anos, jornalista, Manaus, Amazonas. Comecei minha vida nerd muito cedo, devorando quadrinhos de Maurício de Souza e Ziraldo. Tão louco que aprendi a ler. Não demorei pra começar a curtir as aventuras heróicas da Marvel e da DC, que ajudaram a desenvolver minha criatividade e me fizeram viajar para um mundo de fantasia que vai além da simples batalha física, ou mágica, ou tecnológica dos personagens. A necessidade de novas leituras me fez deixar o mundo dos quadrinhos de lado. Há muito tempo não comprava uma revista de herói, nem folheava páginas coloridas, ou cinzentas no caso do Batman. O Nerdcast 313 me despertou a vontade de ler novamente essas aventuras. Até porque sempre que eu pensava em comprar uma nova revista, me imaginava perdido em um mundo que há muito deixou de ser o que eu conhecia, me via perdido nas mega sagas que faziam pouco sentido pra mim. As explicações que vocês proporcionaram no Nerdcast permitiram que eu me ambientasse nesse mundo novo. Também abri o Hot Site da Panini e tirei algumas dúvidas, o que me deixou ainda mais empolgado. Olha aí que beleza. Fui uma banca e comprei a minha primeira, entre aspas, revista. Apelei pro Batman. Vesti minha armadura, peguei o precioso artefato e comecei a leitura. Folheá-la me deu um prazer imenso, uma sensação que eu voltava a uma época boa de minha vida. Quando terminei de ler, o que não demorou muito, percebi que a leitura de quadrinhos ainda é mais prazerosa quando temos uma experiência maior de vida. Quando temos a capacidade de compreender melhor aquele mundo, seja por experiências próprias ou por uma imaginação mais apurada. Desculpe, Azaghal, mas escrevi tanto pra dizer uma coisa simples a todos os nerds que terão a capacidade de ler ou ouvir esse e-mail. Não há por que abandonar os quadrinhos em época alguma da vida. Sempre haverá espaço para qualquer tipo de leitura. Sempre haverá espaço para novos conhecimentos sem que seja necessário expulsar as velhas experiências. Estas, aliás, podem ser proveitosas e cheias de novidades. Olha aí, cara, o e-mail dele tá super pra cima. Obrigado por me proporcionar isso, Jovem Nerd. Muito legal. Excelente. Eu tô satisfeito, cara. Que bom. A gente conversa daqui a 5 anos. Ai, ai. Jeffrey Zorzenon, 23 anos, instrumentalista de sistemas. Caraca, eu não faço a mínima ideia. Paulínia SP. O que que é isso? Eu também não. Como a Azaghal não conseguiu imaginar as proporções de uma mulher maravilhosa com 2,13 metros... Mulher maravilhosa? Mulher maravilhosa? Como a Azaghal não conseguiu imaginar as proporções de uma mulher maravilha com 2,13 metros, aqui vai... Aqui vão, né? Umas fotos da modelo Amazon Eve. Ah, eu já vi essa mulher. De 32 anos. Detalhe que ela tem apenas 2,05 metros, 8 centímetros abaixo das proporções de Diana. Mas ela é gigante. Ela é huge. Vamos abrir a foto da Amazon Eve. Eu acho estranho, cara. É muito gigante, mas ela é gostosa, cara. Olha só, ela não tem cintura pra começar. Não, uma coisinha. A perna dela é muito esquisita, cara. Desculpa. Quem gosta, cara, parabéns. Mas ela não é um monstrão, entendeu? Ok, ok. É bonita, puta, tem um belo corpo e é gigante. Olha só, a modelo que tá do lado dela, mesmo sendo feia de rosto, é melhor do que a Amazon Eve, cara. Ah, mas... Não é feia de rosto a modelo que tá do lado. Olha só, a questão é, eu acho mandronga uma mulher desse tamanho. Ele quis mostrar que existe uma mulher que não é tão mandronga assim, que ela ok, é cara, a cara dela é bonita. Duas vezes a cabeça do marido. Porra, parabéns pro cara. Se ele gosta, puta, que mal tem, cara. Dá sim, é. Eu não verdade. Tô recriminando, não. Você não tem a ver, cara. Tu gosta de mulher gigante? Vai atrás. Só cuidado, confere o gogó antes. Five, four, three, two. Cara, é engraçado que um austríaco tenha meio que sido a propaganda pro mundo do sonho americano, né? Como assim? O American Dream. O Schwarzenegger, ele viveu o American Dream. Ele queria viver o American Dream e viveu. Sim, sim. É engraçado isso. Que o cara que foi lá da puta que pariu pros Estados Unidos, que queria ser astro de cinema. Pelo menos o que o Schwarzenegger fala em entrevista, que ele queria ser astro de cinema e que o fisiculturismo foi a forma que ele descobriu pra chegar lá. É, essa não é a definição do American Dream, né? Exato! Mas eu acho que a definição do American Dream, que eu acho que a gente tá chegando aqui, é, na verdade, principalmente por ele ser estrangeiro, eu acho que funcionou legal ele ser o garoto propaganda desse American Dream. Peraí, mas pro American Dream você não tem que ter um cachorro e dois filhos? O American Dream. American Way of Life. Ah, é verdade. JP, você que mora nos Estados Unidos, define então aí qual é o American Dream. O American Dream é você sair da tua condição atual para uma melhor, né? Não importa de que área que for, mas não, baseado no esforço individual. Sim. Mas bem melhor, né? Ele exemplifica, mas não é que todo americano quer ser ator de Hollywood, pô. Não. Mas o cara queria, entendeu? Chegar lá, entendeu? Ser um cara melhor. É que um garoto que veio da Áustria vai pros Estados Unidos para fazer bodybuilding e se torna um dos maiores astros de Hollywood, né? Tipo, a trajetória... O Carlos tá maluco. Ele foi pros Estados Unidos fazer bodybuilding. Foi. Ele fez antes de ir pros Estados Unidos. Ele fez antes, mas vamos lá. Calma só, existia o pequeno Arnold Schwarzenegger. Pequeno Arnold, franzino. Como na tudo. Época ele tinha todos os dentes juntos. Exato. Filho do chefe de polícia, ele era tipo aquele filho do chefe do Simpsons. Chefe Wiggle. Isso. Ele era o Ralph. Coitado. E a mãe dele era feia demais, vocês já viram a foto dela, coitada? Da mãe do Schwarzenegger? Ele era uma criança normal ou era daqueles grandes bobos? Não, normal. Franzidinho, assim, franzino. Ele era magrelo, tanto que eu uso nas minhas aulas uma foto dele adolescente e uma foto dele fortão. É, porque eu falo que criatividade você desenvolve treinando. Aí eu mostro como ele era, só que hoje em dia não dá mais pra mostrar porque ninguém sabe quem é o Schwarzenegger. Que isso? Não é possível, cara. Teus alunos não sabem quem o Schwarzenegger, porra. Não sabe mais, cara. É isso, rapaz? Esse teu exemplo não é dos melhores, não só porque ninguém mais dessa nova geração não conhece o Schwarzenegger, mas porque não é só de treino que fez ele crescer, né, cara? Seria um bom exemplo de subterfúgios, né? É legal lembrar que a primeira coisa que mudou a cabeça do Arnold, do pequenino, né? Pequenino Arnold, foi aos 10 anos quando ele começou a jogar futebol, que foi lá que ele aprendeu as lições que iam fundamentar a vida dele pro resto da vida, que é a noção de disciplina, de camaradagem, e a partir daí que começou. Muita gente lembra do fisiculturismo. Ele foi da mesma escolinha do Romário ou não? Certo ponto, você acha que foi. Ali ele aprendeu que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Tá bom. Mas olha só, sabe o que é engraçado? Tanto o Stallone quanto o Schwarzenegger, eles decidiram trabalhar o corpo depois que eles viram filmes do Hércules. Exato. Com atores diferentes. O Stallone viu um filme com o Steve Reeves e o Schwarzenegger viu com o Red Park. O Red Park tinha sido Mr. Universe e virou astro de filme. Sabe o que é engraçado? Eu nunca consigo entender quando a pessoa fala sabe o que é engraçado. Porque não é engraçado isso. É porque o engraçado, ele tem outro sentido aí, que é incomum, né? Peculiar. Curioso. Curioso, exato. Interessante. O problema não tá na frase, tá no mau uso às vezes dela. Exatamente. Esse cara, o Red Park, ele foi, tipo, um grande ídolo do Stallone, do Schwarzenegger. E ele... Isso motivou o cara a trabalhar o corpo. Pô, esse cara foi Mr. Universe e ele virou astro. A gente pode falar Mr. Universo? Mr. Universo. Obrigado. Aí tem que ser Senhor Universo, né? Senhor Universo, Mr. Universo. E aí ele falou, porra, eu vou também fazer isso. Eu vou virar um monstro de forte e eu vou virar astro de cinema. E o cara começou a malhar. Com 15 anos começou a malhar. Com 15 anos. E aí vai, 16, 17, o cara vai crescendo. Você vai ver as fotos dele crescer, o cara vai ficando cada vez melhor. Ele era meio cabeçudinho, né? Quando ele era criança, assim. É, porque o corpo tava, né? Aquele... Tava se formando. Que é Steve Rogers, né, cara? Capitão América. O corpo estava se formando. Aí ele começou a treinar, começou a crescer, começou a tomar lá as paradas de cavalo que o nosso amigo... Começou a comer carne de cavalo. Justiça seja feita. Qualquer um de nós aqui, se tomar a mesma coisa que ele tomou, não fica do tamanho dele. Será? Não, com certeza. Por que não? Porque não é só isso. Porque senão todo mundo tomava bomba e ficava, virava Mr. Universo. É uma mistura dos dois. É treinamento e a bomba. Não, e genética. Mas, olha só, é o mesmo princípio do soro do super soldado. Se você aplicar em qualquer Zé Mané, não vai ter o mesmo efeito. Você tem que ter a genética necessária e a determinação do Arnold, cara. Com certeza, é uma mistura de um monte de coisa. É, uma coisa que acho que define o Schwarzenegger falando sobre isso, que a gente se vê em todos os programas dele, o programa que ele passa, é a parada da determinação. Isso você, desde início, né? Mas é até engraçado e até radical. Claro que a gente tem que se focar nas coisas pra conseguir as paradas, né? Mas ele era até tão radical que uma vez ele contou que o pai dele morreu e ele não pôde ir no enterro porque ele tava malhando. Caralho! Não. Ele disse que não pôde... Assim, não. Ele... Não. Ele disse que tava treinando porque ele ia ter 2 meses depois com a apresentação. Pô, mas aí ele podia ter ido no enterro e carregava o caixão sozinho, porra. É, mas é. Isso tá mal contado, cara. Isso tá mal contado. Ele tava brigado com o pai, alguma porra aí, cara. Isso tá mal contado. É, não. Alguma coisa tava muito errada, né, cara? Não, o pai dele tinha um comportamento. Ele sempre deu entrevista assim, dizendo, apesar de ser bem sutil, que o pai dele era um cara muito rígido, né? Era um cara meio babaca, assim e tal. Mas não acho. Bem austríaco, talvez? É. O pai dele que montava a série pra ele. Não, e o pai dele era militar, era nazista, lutou ao lado dos alemães na Segunda Guerra. Quê? Austríaco. Não. É austríaco. Porra, mas isso tá espantado? Não, o pai não, peraí, não era nazista. Não. Lutou do lado do exército. Nem todo mundo era nazista. O cara do exército não era nazista. Nazista era a galera do partido. O cara do exército era o cara do exército. É, nego tentou depois usar isso na política contra ele, mas não... Não é bem por aí, todo né? mundo na guerra era nazista, cara. Você joga videogame e fala, vamos matar aqueles soldados alemães que não são nazistas. Krauts, né? Ele era só um Krauts. Mas olha só, isso que o Spohr falou é total verdade, cara. O pessoal dá uma romantizada nessa coisa de que, ah, ele ouviu que o pai morreu e continuou fazendo o supino. Com certeza não foi uma coisa assim, mas assim, ele tinha sim uma determinada... O Arnold, pra mim, sempre foi definido por... Essa coisa da determinação. Sim, então foi definido pela malhação. Mas eu acho que o que mostra melhor essa determinação dele, da luta, foi a parada da. Que ele malhava pra caramba os braços e tinha aquelas pernas. E as pernas eram finas. Não, não eram finas. Não, cara. Ele tinha as pernas não malhadas, eram magras. Ele cortou todas as calças. Pra caralho, passar, não dá nada. Por um momento, eu sei que ele cortou as pernas, cara. Ele cortou as calças pra ficar mostrando aquela perna e ser sacaneado. E isso motivar ele a malhar mais a perna. Caraca, filho. Ah, cara, tu acredita nisso, cara? O Arnold fala na biografia dele... Por isso que eu não leio biografia de ninguém, cara. Porque o cara escreve o que ele quiser, bro. Ah, não, cara. Essa historinha realmente tá muito mal contada, cara. Não, mas olha só, esse detalhe que eu vou contar é, na verdade, em detrimento dele. Porque ele dizia que ele, por ter... consciência que a batata da perna dele, digamos, não era tão boa quanto ele gostaria que fosse, ele tirava as fotos de promoção sempre, assim, na água, entendeu? Na beira da praia, da aguinha, assim, pra água ficar aqui na altura do joelho, porque ele sabia que era o ponto fraco dele. Ele admite isso na biografia, que é outra característica do Arnold, que era sempre entender até onde ia o máximo do potencial dele e tentar disfarçar onde que ele não era muito bom. Mas essa história que o cara saía na rua com as pernas de fora pra ser zoado, não faz sentido nenhum. Que ia ficar na rua olhando pra batata na perna dele e falar, que batata na perna é essa, né, cara? É, o cara daquele tamanho, tu vai olhar pra batata da perna do cara? É, e o cara nem comprou a bermuda, ele cortou as calças. É, cara. É muito radical. Eu vou falar que o gordo, pra emagrecer, corta as roupas e sai de sunga na rua. Pra ser zoado e... Sai de baby look, né, Zagão? Eu tô maluco, cara. Mas olha só, com 20 anos, em 67, ele foi o Mr. Universe mais jovem da história. Mr. o quê? Mr. Universe. Não, ele foi o Senhor Universo. A porra do concurso é Mr. Universe. Ai, caralho. Senhor Universo. É que nem Miss, você chama de senhorita? Senhorita Mundo. Senhorita Mundo. Senhorita Brasil. Senhorita Brasil. Mas, quer dizer, aí o que aconteceu? É, aí que entra a história dos Estados Unidos na jogada. O cara foi... Ele foi morar em Munique. O cara virou Mr. Europa, depois virou Mr. Universo. E aí o cara chamado Joe Weider, esse cara foi o... Mas peraí, antes disso ele ficava nesse... Ele fez várias ações pra promover o fisiculturismo, né? Sim. Ah, mas então... Ele começou a ficar conhecido quando ele começou a ganhar esses títulos. Não, mas ele ia pra rua e ficava, olha como eu sou forte. Isso é só o fisiculturismo que consegue fazer por você. Não tinha, look at me. Botava aquela aquele carrinho, né? Tocando e ele fazia. Nessa época, acho que ainda não, Azaghal. Nessa época, acho que ele fazia o quê? Ele saiu pelas ruas de Viena mostrando os músculos? É. Que ele mostrava os músculos e aproveitava, a galera zoava a canela dele. Aí ele... Ele já tava ganhando uma graninha já promovendo o evento e revistas de esporte, esse tipo de coisa. Festa de debutante. O príncipe, né? I'm Arnold, I'm here to dance with you. Igual. Put that cookie down now! I terminated. Mas o que aconteceu? Ele foi Mr. Universo com 20 anos. E esse cara, Joe Weider, ele era dono da revista chamada Men's Muscle Magazine. E ele, americano, ele pagou a passagem do Arnold pra ele ir pra Miami. Que anos mais tarde virou a G Magazine. Não, porra, é... Ele pagou a passagem. Argumenta aí, Javier. Só pegava a gente. É revista de fisiculturismo, porra. Não era revista gay, porra. Quem compra essas revistas, cara? Quem faz fisiculturismo, sabe? Não, olha só. Eduardo. O Eduardo Spor é um cara que malha. Ele tem essas porra. Você compra a revista G Magazine? Não é G Magazine. Chega, tá maluco, cara. Nem G Magazine, nem revista de musculação. Exato. Teu irmão, o Rex. Ah, então ninguém compra. Aí pode ser. Aí não, pode ele ser. Compra? Não, cara, não com você certeza, sabe. O Rex aí. Compra a revista. O Rex compra a revista de homem sarado? Ah, revista de homem sarado, Azaghal. Caralho. Ah, não, meu irmão. Não, cara. Não, olha não. Só. O cara que malha o corpo e faz fisiculturismo, ele gosta de ver outro corpo de fisiculturismo. Porque ele quer ver como ele vai ficar, mano. Não vai ficar daquele jeito, não vai ficar. Mas o cara gosta de ver, cara. O cara vai malhar só antebraço, meu irmão. Pode jogar na fogueira aqui? Essas revistas não são só com foto de cara malhando. Tem entrevistas, os caras falando sobre treino, sobre suplementos, sobre um monte de coisa. Porra, é a revista do cara que tá fazendo essa porra. É que nem a Playboy. Você não compra Playboy só pela mulher pelada. Você compra Playboy por causa das entrevistas. Por causa das perguntas. Das dicas. Das dicas das porras impossíveis de comprar. Eu compro por causa disso. Ô, Azaghal, vou dar minha cara a tapa aqui. Eu comprei muita revista de musculação, cara. Super treino, muscle, whatever aí. Na época que eu era mais novo, porque eu desenhava. Então os professores de desenho mandavam você comprar a revista de musculação. E aí eu passei a gostar de homem. Sacanagem. Aí... Ah, não. Você tá dizendo anatomicamente como artista. Não, sacanagem. Isso. Aí eu passei a gostar. Eu passei a desenhar melhor, obviamente, que é algo que a pessoa que tá treinando tem que fazer. Você tem que olhar pra musculatura, tanto de homem quanto pra mulher. E ao ler essas revistas, como vocês falaram, você tinha dica de nutrição, explicando melhor o esporte, o treino e tal. E aí eu adquiri o gosto pela musculação também. Então tem, realmente, não é só a galera que curte. Vamos pensar, seria o equivalente feminino do Boa Forma de uma outra dessa. Caralho, é revista pra nego que faz musculação, caralho. Então, ele foi pra Miami pra participar da versão americana do Mr. Universe. Uhum. E aí, o que acontece, ele não ganhou. Não, peraí. Versão americana, aí sim é Mr. Universe. Como é que era a versão austríaca? Era alemã. Tá falando com a língua do lugar. É. Tem que falar, meu amigo. Ou fala Mr. Universe. Era Herr Universe. É, então tá. Mas ele não ganhou. E diz que porque na Europa, nego gostava de fazer tamanho. Ah, tu vai malhar pra ficar grande e tal. E nos Estados Unidos, o nego prezava mais pra definição dos músculos. Uhum. E o cara tava com um estilo europeu e ele não ganhou. Mas o que aconteceu? Com essa abertura do Arnold chegando nos Estados Unidos, aparecendo e tal, esse cara, o Weider, ele contratou o Schwarzenegger pra escrever uma coluna na revista dele. Ah, não. Aí não. Sério? Escrever uma coluna sobre saúde, sobre malhação, essas porras. Caraca, meu irmão, eu tenho o maior veneno disso, cara. Aquelas pessoas que acham que a pessoa é grande e forte é burra, brother. É, cara. Mas o cara não sabe falar. Que não sabe falar, você tá meu falando. Irmão. Dear reader, today we're going ele to fala learn. Com sotaque. Você já viu ele falando em alemão ou austríaco? Não. E você já se viu falando em inglês? Mas olha só, a questão é que o cara foi contratado pra escrever pra uma revista americana. Sim, mano. Ah, ele escreve do jeito que for, nego, tem o revisor pra isso mesmo. Não, mas então, o cara queria ir lá. E ele pagou um salário baixinho pro cara, e o cara pelo menos se mudou pra Califórnia e começou a malhar na famosíssima, hoje famosíssima, Gold's Gym. É, cara, é isso mesmo? Toda a história dele na Áustria foi eliminada em 2 minutos? É, cara, ele começou a malhar, foi pra Alemanha, virou ministro do universo. Agora tá, mas ele foi pro exército, malhou no exército? Foi pro exército. Foi. Serviu um ano. E, mas depois o cara... Sabonete? Muito sabonete? Tem até uma receita de gororoba dele que tem no livro aqui que eu tenho aqui em casa, da Enciclopédia da Musculação, que ele escreveu. E aí tem as receitas das gororobas que ele fazia quando estava no exército, que ele chamava de bebidas proteicas, que era pra ele não ficar sem proteína. Então era nessa época que estava no exército também, ele fala um pouco. E tem uma coisa também, o acesso a anabolizantes na época dele era infinitamente menor do que o que se tem hoje em dia. Mas tinha acesso, né? Ele tinha acesso. No exército tinha acesso a bomba no exército, né, cara? Então... Foi o período que ele mais cresceu. Essa parada do exército também teve negócio da motivação, que ele fugiu do quartel pra participar de uma competição e passou depois uma semana preso. É o que o cara queria. Então, o que acontece? Ele vai pros Estados Unidos e começa a malhar lá na Gold's Gym, que era uma academia tradicional de bodybuilders, fisiculturista. É casa da praia, é bom falar isso. É lá em Venice Beach, né? Tem uma aqui perto de casa, Gui. É, então, agora tem em todo lugar. Mas essa era ali em Venice Beach que ficou super famosa. Mas é Gold ou é World Gym? Não, Gold. Gold's Gym, de ouro, né? Tem uma Gold aqui. Não, porque a World é a filial ao redor do mundo, né? Mas estando nos Estados Unidos é Gold mesmo, tá certo. É Gold. É Gold's Gym. E o cara começou a crescer e tal, e mais ainda. Você vai vendo as fotos do cara evoluindo. Depois que ele foi para os Estados Unidos, o cara ainda foi mudando mais, né? É, porque ele mesmo aqui é profissa, né? Em bombar o cara, né? É, ele tava lá pra, justamente, pra crescer e ficar bombado. E aí, o primeiro filme dele, por incrível que pareça, foi em 69. Foi antes dele virar o que é o mais do que Mr. Universo, que é o Mr. Olympia. E em 69 ele fez um filme, quando esse cara que era o dono da revista, algum produtor de filme foi atrás dele pra indicar um fisiculturista que soubesse atuar pra fazer um filme chamado Hércules em Nova York. Puta, esse filme é muito ruim. E o cara foi vender o Arnold, falou assim... Ah, não, esse cara é ótimo, ele é da Áustria, o cara tá crescendo, o cara tá muito bom e tal. Mas ele sabe atuar? Ele, porra, meu irmão, o cara era ator shakespeariano em Viena, cara. Aí o cara, beleza, contrataram o Arnold. Cara, você tem que ver esse filme, cara. Parece que ele é um robô, cara. Tem uma coisa, é uma comédia daquelas pastelão mesmo, né? É muito, muito, muito horrível, cara. Só que no final, óbvio, que o nego não vai dar certo. O sotaque do cara, que já era aquele jeito, Afonso, como é que era? I'm Hercules, I'm here to save the day. Não, ainda fala do nome dele, fala da parada. E o Schwarzenegger, né? Que eles falam assim, meu irmão, ninguém nunca vai pronunciar essa porra aqui nos Estados Unidos, você tá? Uhum. Não vai dar certo. O que, que é isso? No mundo, ninguém, né, cara? Impossível. Então o filme, ele foi dublado no filme. Nossa. E o nome dele é Arnold Strong. Acreditado como Arnold Strong. Todo mundo sabe quem é. Exatamente. É engraçado, tem umas cenas que são muito ridículas, cara. Tem uma hora que ele olha um cartaz, tá passando um filme no cinema do Hércules, e ele tá de suéter. Isso. Assim. Aí ele, ó, parece comigo esse cara aqui, aí começa a tirar a roupa do meio da rua, os músculos, mostrar os músculos, a mulher, não, bota aí o pullover, não, é igualzinho. Mas aí o que acontece? Aí o cara não fez mais filme durante muitos e muitos anos. Mas na década de 70, que foi a década de ouro pro Schwarzenegger, foi onde ele realmente passou a ser a celebridade. Não essa que a gente conhece, como o super astro de Hollywood. No meio bodybuilder, né? Exatamente, ele era... no meio do fisiculturismo. Foi nessa época que ele ficou amigo do Lou Ferrigno? Foi. Amigo foi. Entre aspas. Inimigo, né? Inimigo, na verdade. Inimigo mortal do Lou. Inimigo mortal? Mortal. mortal. Por quê? Então, calma. É. O Schwarzenegger... É, não era tanto assim. Também tem a coisa da dramaticidade lá do Pumping Iron, né? Não é bem... Ah, mas é... Não, eles eram rivais, É, mas andar aquela rivalidade do bodybuilder meio... A coisa meio até do UFC, então é meio... Não, sei então, lá. inimigo mortal que a gente tá falando dentro do esporte, né? Ah, exato. É, isso. Não é pra ninguém matar ninguém, não. Não queria matar o outro. Porque ele competia contra amigos. O próprio Franco Columbo, que foi um grande amigo dele, era... competir direto contra ele, né? Então tinha essa... Franco Columbo, pra quem não sabe, aquele cara aqui no Conan, é o maluco que vem, vem todo mundo de a cavalo e vem um cara meio que engatinhando e sobe na árvore, faz uma cara estranha. Esse é o Franco Columbo. Pra quem lembrar, quando for ver o Conan... Não, e é engraçado que o Franco Columbo, ele é baixinho, né? Uhum. Então, é gigante. Então, quando os dois ficavam um do lado do outro, era muito bizarro. Porque o cara é baixinho, mas ele é mega huge de foto também, né? O cara é fisiculturista, né? E era legal, era interessante essa... Os dois... Era parceiro de musculação dele, do cara com isso, que ele malhava. Isso, pra... Ele segurava na subida, o supino. Segurava na barra. Segurava na barra. Put that cookie down now! I terminated. O Mr. Olympia, ele é acima do Mr. Universe. Muita gente não sabe. São os campeões, é. São ele os é campeões. Dos exatamente, os campeões dos campeões. É tipo, é o máximo, é o Oscar na parada, entendeu? Então, o Schwarzenegger, ele ganhou em 70, 71, 72, 73, 74, 75. Aí virou Clóvis Bornai, pô. ele era o Clóvis Bornai do bodybuilding. Em 76... era o último ano que ele ia competir como profissional. E aí eles fizeram esse documentário desse ano, da preparação pra esse ano. E é nesse documentário que se chama Pumping Iron, que é muito maneiro. Muito bom, muito legal. É que tem essa rivalidade com o Lou Ferrino. Era a última chance do Lou Ferrino derrotar o Schwarzenegger no Mr. Olympia. E o Lou Ferrino tava chegando, né, ainda, né? Tipo, o Schwarzenegger já era celebridade foda. Todo mundo desse meio conhecia o Schwarzenegger. Ele era o Clóvis Bornai mesmo, ó o concurso. Uhum. Aparece cena como, do... Como esse pessoal faz muita força, ó o concurso mesmo, né, cara? Para tudo. Não, cara, aparece cena lá do Lou Ferrino malhando e ele vai malhando falando Arnold. Ele levanta o peso, Arnold! Arnold! Arnold! Com o pai dele treinando, né? O pai do Lou Ferrino é a parada mais bizarra do mundo, cara. O pai fica assim, mas que asas bonitas. Asa essa musculatura das costas, né? O cara fala. Do grande dorsal, você, você, meu filho, é tão simétrico que parece que foi esculpido por Michelangelo. É muito escroto, cara. É muito bizarro. O filme é maneiro porque eles mesmo, os diretores mesmo admitem, né? Os editores, que eles pegaram várias cenas que foram gravadas e depois fizeram uma montagem, digamos assim, tendenciosa. Tendenciosa, exatamente. E assim, e ficou, o resultado foi uma espécie de Big Brother da musculação. Exato. Que assim, que era um cara contra o outro, né? Então eles tinham uma ideia, na verdade, de promover o Arnold e fazer ele assim, como se fosse um eles chamam de, como é que é? De Gold King contra o Dark Prince, que seria o Lou Ferrino. Só que quando eles foram filmar o Lou Ferrino, descobriram que o cara, o Lou Ferrino, ele tem até hoje problema de escutar, né? Então ele era um cara muito frágil psicologicamente falando. Então ele não tinha como se ouvir. Psicologicamente frágil. Então ele não tinha como ser o... Na próxima Mega Con, vou falar pra ele que tu mandou essa aqui no Nerdcast, cara. Tá desafiado. O que eu achei mais interessante desse filme é que, assim, revela uma artimanha do Arnold, que era justamente esse negócio de desestabilizar a pessoa psicologicamente. Quando ele via que o cara era uma ameaça, que o cara podia ganhar dele, ele destruía o cara psicologicamente. Mas como? Puxava a sunga? Puxava, na não, bunda. Não. Assunto, cara. Ele ficava, falando... Hein? Bully? Peraí, cara. Que tipo de competição é essa que tem de fisiculturismo que eu não tô conseguindo entender, cara? O Arnold fala na edição especial do Pumping Iron que isso foi que ele mesmo deu uma mateada, que ele falava coisas que não fazia exatamente aquilo. Mas ele contou a história que é muito boa, que ele tinha um cara lá que mostrou, Arnold, que todo mundo vinha perguntar, pedir conselho pro Arnold, que ele era, né, o cara que sempre ganhava. E aí chegou um cara falando assim, pô, eu sou um cara que faço muito pose muito bem, mas eu queria inovar, eu vou pra Alemanha agora na competição, eu queria fazer alguma coisa diferente, você tem alguma coisa pra me ajudar, me ensinar? Aí o Arnold tem... ele falou, faz a pose aí. Aí ele viu que o cara era uma merda pra fazer pose, o cara se achava o máximo e não era. Aí ele falou assim, porra, vou sacar nesse filho da puta. Aí ele falou assim, olha, tem uma parada agora que tá começando a aparecer nos Estados Unidos, mas na Europa é totalmente novidade. Ele ensinou o cara que ao fazer as poses, né, de fisiculturismo, o cara tinha que gritar. Aí ele falava assim, quando você tá com os braços pro alto, você grita mais fino. Aaah! E quando você bota o braço pra baixo, oh! Aí ele ficou 2 horas treinando o grito com o cara. O cara, aaah! Aí o cara foi pra Alemanha, pra não sei o quê, foi lá na competição, começou, aaah! Aaah! Oh! E cara, nego, que porra é essa? Tiraram o cara do palco e desclassificaram o cara. Master Troll, Master Troll. E aí, na manhã anterior ao dia do julgamento, o Arnold foi lá tomar o café. Eles filmaram julgamento? Isso. Julgamento? Ele foi pra onde? Julgamento não, da concurso. Do que você tá falando, cara? A competição onde eles iam ser julgados, pô. Nuremberg, no dia anterior. Caralho. O Arnold foi tomar café da manhã com o Lu Ferrigno. Que ele não era nazista, que o pai dele não era nazista. Porra, o era Arnold... da competição, né, cara? Julgamento. O cara grita e é julgado. Não, mas ele foi tomar café com o Lu Ferrigno e com o pai dele e ele ficou nesse veneno. Falou assim, porra, Lu, tipo, cara, você tá muito bem, mas não, tá quase lá. Se a competição fosse daqui a um mês... você ganhava de mim. E aí, sabe, tipo, falando, brincando, mas alfinetando, sabe? Aí o pai do Lu Ferrigno, não sei se ele... Aí o cara entrou de ombro caído, de queixo mole, pô, aí... Não, mas cara. É sério, pô, mina o cara. Aí ele cara. Falava o quê? Pô, essa camisa tá frouxa, é emprestada, né, tua? É, ele ficou, tipo, zoando não, o cara, é brincando. Mundo, cara. Ele fazia mind game, tem muita gente faz isso, inspirado nas coisas que ele falava, por exemplo, o cara... É, o Arnold é o cara, né? Todo mundo fala dele. Aí ele começava a espalhar uns boatos de que ele andava com um peso abaixo do que ele tava querendo. Aí ele só aparecia pra treinar usando pullover, camisa de manga comprida. Aí o boato começa, pô, olha só, o Arnold só tá vindo de camisa de manga comprida. O cara realmente não tava bem. Aí quando o boato tava espalhado e ele deixava a galera ficar confiante e relaxando no treinamento, ele pá, chegava... Cara. Eu não quero minimizar. Olha só. Eu não quero minimizar o esporte, cara. Não quero mesmo. Mas já minimizando. Isso, mind game vai funcionar em vários outros esportes. No fisiculturismo, claro. O cara tem que fazer o máximo que ele pode, chegar lá, pô, passa o óleo e pronto, bota o músculo. Não, mas a pose, aquele chão lá da routine, lá, a rotina da. Peraí, cara, faz diferença, cara. Não, peraí. O cara fala assim pro. Olha, vamos gerar um cenário, certo? Lu Ferrigno e Arnold. Os dois vão competir. Aí o Arnold chega pro café da manhã e fala: e aí, beleza, Lu? Porra, se fosse daqui a um mês, tu ganhava de mim. Pois é, não aí, faz diferença. Aí o Lu Ferrigno, aí o pai do Lu Ferrigno passando óleo nas asas dele, falando: porra, suas asas são fodas, caralho. Suas asas são Michelangelo, asa, é. Passando óleo e o Lu Ferrigno pensando assim: que merda que eu não tenho mais um mês. Aí ele entra no tablado, no palco, no julgamento do Jovem Nerd. Tablado. Aí ele faz as poses lá e aí ele lembra: um mês. Aí ele dá uma tremidinha na mão e aí ele é desclassificado. Ah, é isso, cara. Exatamente isso que eu quero fazer, porra, cara. O café da manhã não fez diferença nenhuma no resultado da competição, porra. Mas tu não sabe. Claro que fez. Tem uma das grandes frases dele era aquela que... O Spor deve lembrar das frases de treinamento dele, que ele falava, o crescimento tá no último exercício, na última série. E quando você tá lá na merda, meu irmão, suando, você tem que estar com a tua cabeça totalmente voltada pro treino. Aí o cara lembra de uma sacanagem, uma trollada que o Arnold falou... Ele que dá murcha. Aquela desmotivada. Na hora que murcha, você dá desmotivado, entendeu? Se você perder um pouco da concentração quando você tá treinando, quando você tá malhando no tempo popular, isso acaba com você, cara. É pra tudo, né, cara? Eu, pra tudo. Pra tudo que você tá fazendo, exato. Eu entendo o que o JP tá falando, mas assim, realmente é bem difícil pra quem é leigo imaginar como é que o Mind Games pode interferir, mas... Ao longo prazo, pode até interferir no processo e treinamento do cara. Quando o dia da competição não faz diferença nenhuma, pô. É, cara. Não, mas tu não sabe, cara. Tu o cara imagina o seguinte. Uma churrada. Tá. Aí, meio olha puta só. Merda aí. Tu entra com a bunda caída, arrastando a bunda no palco. É a mesma coisa que você dirigir sozinho e dirigir com a tua mulher no carro. Quando é que tu vai dirigir melhor? Não. Mas peraí. É a mesma coisa. Você tá dizendo coisas diferentes. Cara, mas olha só. Que o Chu Arnold não tava no palco falando assim, ei... Não, mas presta atenção. Se não tu... é só o músculo. É que a gente não sabe qual é o grau de dificuldade de se apresentar, se é só chegar lá e mostrar os músculos. Ou... Não é só fazer a bomba que tá musculoso. Você tem... Mas se você tivesse que dar um chute... O Mind Game no dia da competição influenciaria mais no fisiculturismo ou no campeonato de bolinha de gude? Ah, cara, mas olha só. Eu sei que você tá dizendo. O Mind Game não vai churrear o músculo do cara. O cara trabalhou, ficou musculoso, ficou gigante e tal. Mas o. Então, aí é aí que o cara via assim: eu não tenho como ganhar se o cara tiver maior do que eu e os juízes acharem que o cara tá melhor do que eu. A minha única opção é tentar minar o psicológico do cara, que aí ele pode não se apresentar tão bem, porque se você Exato. Chegar e ficar em pé lá com o braço mole, você não ganha. O cara tem que fazer os músculos aparecerem, entendeu? E se o cara não tá tão confiante quanto o outro que tá, e os caras estão iguais, o cara mais confiante vai ganhar. É o desempate, entendeu? É essa que é a... Meu camarada Luiz Ferreira não ia se deixar bater esse ponto, cara. O problema é que a gente tá aqui tentando analisar uma coisa que a gente não sabe. Como é que é feito o julgamento disso? Não é só o cara tá maior ou menor. É. Tem uma coisa de inflexão, de flexão, de posicionamento. Isso. Não é só... O sorriso. O sorriso é o Arnold ver. Fez aula com um professor de balé pra fazer as posições de dele. Balé? Não é só... não. Que ele falava assim, não é só você chegar e contrair os músculos. Quando você tá indo de uma posição pra outra, você tem que ter um movimento fluido. As pessoas continuam Exato. Te olhando enquanto você tá se mexendo. Então essas paradas todas faziam diferença no julgamento. Olha só, a gente tá achando que a performance do fisiculturista resume-se a flexionar o muque. Não é isso. A gente tá falando da performance. Então é isso que o Jovem tá falando. No Pumping Iron mostra a coisa do balé, você fazer a ligação entre os movimentos, você tentar resumir a sua forma como se você fosse uma estátua. Tudo isso tem que estar totalmente, porra, em linha quando você tá se apresentando, quando eles, no caso, estão se apresentando lá. Então, se você deixa o seu oponente desmotivado, ele vai fazer aquela forma não concentrado, ele pode até esquecer como é a ligação entre um movimento e outro, e por aí vai. E tem mais, pra você, nesse tipo de movimento, você tem que contrair o músculo de forma que tu fica cansado pra cacete. Você vê, por exemplo, a parte de trás de um palco de musculação nesse tipo de campeonato, quando o cara volta, cara, o cara se joga no chão de tanto cansado, o cara gosta nem de se levantar. É. Tão contraído que ele fica. A parada é mais complexa do que a gente imagina. Tem uma parada muito importante no julgamento, que é... que é o juiz. Não, não. Os testemunhas. O tom surtom entre o corpo e a cabeça. Porque se você reparar, o cara nunca tem a mesma cor, né? O corpo é sempre mais bronzeado. E isso é importante, é cara. Cenoura e bronze. De repente o Lu Ferreiro presunta tudo no mesmo tom, ele se fode. Cenoura e bronze. Ele não fez o degradê direito. O Luferrino era... Assim, muita gente não sabe, mas o Luferrino é maior do que o Schwarzenegger, né? Sim. O Schwarzenegger tem 1,83 e o Luferrino tem 1,95, cara. O cara é gigante mesmo. Ei, ô, Jair, quanto de altura que você falou que tem o Arnold? 1,83. 1,88. Ele tem 1 centímetro a menos que 83 eu. 83 ou 88, caralho? 88. 88? É, 88. Não. E o Luferrino tem 1,98. Caraca, essas... medidas estão completamente malucas. Ah, então ele encolheu, bicho. Ele não tem 1,98 não, cara. Mas quando a pessoa envelhece, ela dá uma... Mais velha encolhe, né? Ou nesse dia, ele conversou com o Arnold antes de ir pra convenção, né? O Lou Ferrino tem 1,95, não é 1,98. Ah, Arnold zoou o Lou Ferrino. Pô, Lou, desse jeito tu não vai assinar bem aqueles autógrafos, não, cara. Tu vai, pô, chega lá, pô, vai tremer, vai fazer um garrancho, aí o cara, puta que pariu, se encolheu todo. Quanto é que ele cobra, cara, pra apertar a mão? Não sei quanto é que tá valendo agora, não, cara. Ah, isso é muito triste, coitado. Na última Megacon, eu não consegui chegar perto dele, tava mó fila lá por causa do moleque do Harry Potter, do... Malfoy lá. Malfoy, sei, o ator, né? Esqueci o nome do ator. Quem se importa, né? Agora, se bobear, deve estar valendo até mais a assinatura, de aperto de mão dele, né? Com Vingadores fazendo um sucesso, o Hulk é em alta. Pois é. Ele se bem... É. Tu sabe que com certeza. Não foi o Hulk dessa vez, né, cara? Não, eu sei, mas toda vez que o Hulk dá uma... Toda vez que o Hulk dá uma parecida, o Lu Ferrino vem na aba. Caraca, só foi fora. Ele fez a voz do Hulk. É, ele foi a voz do Hulk. Ele fez... É homenagem, né? Acabou que o Lu Ferrino ficou em terceiro e o Arnold ganhou. então. Terceiro? Foi terceiro. Ah, então tava longe. Tinha que ser 2 meses, mano. No ano anterior, ele tinha sido segundo, pois né? É. Mas o Lu Ferrino nunca foi Mr. Olympia, depois disso. Não, ele foi segundo e terceiro lugar. É, depois disso, ele foi fazer a carreira dele sendo Hulk. Put that cookie down, now! I terminated. Jovem Nerd, nessa época, ele tinha ganho o quê? Uns 6, 7 Mr. Olympia? Ele ganhou 6 seguidos, né? Senhor, né? Senhor Olympia. Senhor Olympia, exato. Uhum. E ele depois voltou em 1980 e ganhou de novo. Então, por aí ele já estava demonstrando aquelas características que a gente está sempre pontuando aqui do Arnold Schwarzenegger, estratégico. Ele estava já investindo em real estate, que é apartamentos, né? Que é imóveis. Imóveis. Exatamente, é. meu dicionário defeituoso aqui. Então, assim, ele já tinha quase 2 milhões, cara, de grana já guardada. Então, assim, já é uma coisa que pouca gente sabe, que ele já era um milionário antes de estrelar nos grandes filmes que depois o tornaram famoso, né? É verdade, é verdade. Né? É, colocando sempre em época, 2 milhões em 1970 e pouco era, porra, era dinheiro grana. Pra caceta, né, cara? Era, com certeza. Muito dinheiro. E aí, em 75, ele fez um papel num filme chamado O Guarda-Costas. Vai tirar isso. O Marco essa merda, né, cara? Que não é esse, O Guarda-Costas. É um filme chamado Stay Hungry, com a Sally Field. Stay Hungry. Sally Field e Jeff Bridges. E o Arnold ganhou o Globo de Ouro com revelação, cara. Stay Hungry. Isso, rapaz. Stay Hungry. É, mas o... Não é o meu gravinho. Não é. Mas ele ganhou o Globo de Ouro, cara. O Stallone, quando fez o Rock 1, também ganhou... É, foi indicado a Oscar e o caralho, porque as pessoas achavam que ele tava representando um mongoloide. Mas isso, cara, isso dá Oscar, cara. Ah, isso dá... É, dá Oscar só se você não for full retard. Exatamente. O Sean Payne não ganhou um Oscar assim? O Tom Hanks não ganhou um Oscar assim? Então, dá Oscar. O negócio do Stay Hungry, ele ganhou porque ele interpretou ele mesmo, né? Era um cara de academia que tava treinando pra ganhar o Mr. Olympia. Não, o Mr. Universo. Então, é. Pois o Senhor Universo. É, ali que ficou sacramentado que ele tinha esse carisma, né? Que ele não era só um cara fortão. É quando ele interpretava ele mesmo que ele passava essa coisa de que todo mundo gostava dele, né? E ninguém sabe exatamente por quê. Era such a nice guy. Então, pegando assim num paralelo, ele foi a Marilyn Monroe do seu tempo. Que isso, jovem? Isso deve dar uma certa inflada no ego, o cara ganhar um Oscar ou um Globo de Ouro interpretando ele mesmo. Ele deve pensar, pô, sou um baita personagem, né, cara? Cara, ele era. E o mais impressionante é que realmente ele era um personagem que era essa figuraça toda e sempre com as canelas de fora, né? Olha só, desde do Pumping Iron, que o Pumping Iron trouxe não só a ideia de que o fisiculturismo não era uma coisa de idiota, a pessoa pode até achar que é idiota, mas não era uma coisa formada por pessoas idiotas, como mostrou que podia ter um cara forte pra caramba quebrando esse preconceito de que ele era um imbecil. O Lou Ferrigno ainda passava um pouco dessa persona, o cara quieto, né, meio mongolão. Então, cara, eu vou levar essa gravação pro Lou Ferrigno, hein, cara. Ele não vai ouvir nada. Tá, não, vai ter que, pagar $10 pra dar a gravação pra ele. Caralho, peraí. Não tem indignado com isso, velho. Afonso, Sad e o Arritard. Chama o maluco de amigo e pede $10 pra apertar a mão. Amigo da onça, né, cara? Tô zangado. Não é? Não, faz sentido, mas é outro pensamento, né, cara? Mundo é... Não, Afonso tem razão aí, o negócio do Pompeiro. A gente já falou um pouco sobre isso no Nerdcast que a gente gravou sobre musculação, né? Que o Pompeiro foi importante pra tirar a coisa da musculação do gueto, porque antigamente os halterofilistas eram um gueto. Isso. Cultura da academia era uma cultura de gueto. Então, foi nesse filme, Pompeiro, e foi através do Schwarzenegger como seu embaixador, vamos colocar assim, né? Que a gente não tem muita noção do carisma do cara, mas ele foi um dos grandes, talvez o maior incentivador de toda a cultura que a gente tem hoje, de academia, de malhação. Foi, não só ele, mas ele foi um dos principais, cara. Com certeza, isso. Com certeza. Quando tu fala assim, essa porra, a musculação do gueto, eu imagino a cena assim, os caras passando na rua, um beco escuro, a mãe com o filhinho assim. Não, meu filho, não olha pra dentro do beco, eles estão fazendo musculação, vamos embora. Mas levantando lata de lixo, né? Mas era um pouco isso, tá brincando, mas é, cara, era exatamente isso como a musculação era vista. Não era nada a ver com isso, cara. Ele ficava fazendo isso na academia. É, tanto é que a academia, a própria academia que o Schwarzenegger malhava, que a Gold Gym, ficava em Venice. Venice é a praia mais maluca dos Estados Unidos. Quem já foi nos Estados Unidos fala, só tem pirado, só tem drogado, naquela porra. E a academia do Lou Ferrigno era um dungeon, que ele chamava, né? Era escondido debaixo da terra, num lugar assim, todo sinistro, no Brooklyn lá. E era exatamente isso, cara. Era gueto mesmo, cara. Em 79, o cara já começou a fazer filmes frutos daquele negócio. O cara apareceu na mídia, em geral, né? Ele já era conhecido, apareceu na mídia, ficou mais conhecido ainda e tal. E aí que ele fez aquele filme Cactus Jack, que vocês adoram falar, sabe? Nossa senhora. Que ele é o Handsome Stranger, né? Tem que ser Handsome Strong, né, cara? Mas, nesse mesmo ano, ele foi convidado pra fazer o papel que ia mudar a vida dele, que foi Conan. Aí sim. Conan não é desse ano, mas ele foi convidado em 79 pra ser o Conan. O filme é de 82, mas chamaram ele em 79 pra ele ir lendo as revistinhas. Não. Pra decorar o roteiro. Mas sabe como é que surgiu a história do Conan, né? Tem no DVD, quem tem o DVD em casa aí vai ver no material especial. Os produtores, na verdade, eles viram o Arnold se apresentando e não foi assim, vamos procurar um ator pro Conan. Eles viram o Arnold e falaram assim, pô, a gente tem que encaixar esse cara num papel, porque o cara é muito carismático, o cara tá em cima do palco, o cara rouba a atenção, a gente tem que botar esse cara no cinema. E qual é o personagem que a gente mais próprio pra ele? O cara na hora falou, porra, Conan é o Bárbaro, né, meu amigo? E aí foi feito em cima dele todo o filme, entendeu? Mas é engraçado expor, porque sempre que a gente fala no Conan, o pessoal que lê mais quadrinhos sabe que o Conan nas revistas é bem diferente do Conan do primeiro filme. E fica uma coisa meio antagônica, né? Porque exatamente, o nego olhou pro Arnold e falou, pô, esse cara ele é forte, mas ele é esperto, ele é ágil, ele passa a coisa da inteligência que o Conan, nos contos do Robert Howard e nas revistas, tem também. Mas aí o papel dele ficou restrito a um brutamonte idiota, né, cara? Porque o cara não conseguia falar, maluco. Eles não podiam dar muita fala pra ele. O cara falava, sabe? Pois é, mas é uma pena, né, cara? Não é uma pena, não. O filme é bom pra caramba. Olha só, o que a gente tem que entender, o que a gente aqui, nerds, amantes de Robert E. Howard, Conan, essas coisas, tem que entender que o Conan, o Bárbaro, não é um filme do Conan. Ele é um filme do Schwarzenegger. Onde eles fazem o Schwarzenegger ser Conan, entendeu? É que nem se você tem que mudar a sua ótica, por exemplo, pro Batman de 1989. O Batman de 89 não é um filme do Batman. Ele é um filme do Tim Burton sobre o Batman, entendeu? É a visão do Tim Burton. Se você é fã do Tim Burton também, talvez você passe a gostar mais do filme. Esse não é realmente um filme do Batman. Ele é uma visão distorcida do Batman pela ótica do Tim Burton. Assim como o Conan razão, um filme do Schwarzenegger vestido de Conan. Só fazer uma parte aqui. Se você é fã do Tim Burton, você tem problemas sérios. Não fala isso. Tim Burton é um cara bom. Ele é um excelente cartunista que virou um grande diretor. É bom, cara. Tá bom. Vou discutir com o Tim Burton aqui, não. O João Paulo não gosta dele só porque ele faz meinha com o Johnny Depp. Então, isso é homofobia, viu, João Paulo? Eu gosto dele, pô, porque é um tremendo charlatão, cara. Estraga isso, não fala isso. O Spor lembrou aí, porque quem tem o DVD, uma das cenas mais bacanas dos extras do DVD do Conan é quando mostra ele sendo perseguido pelos cachorros. E aí ele tinha que subir fazendo o próprio dublê dele, né? O próprio stunt. Ele sobe nas pedras assim, aí ele tem que cair pra trás, né? E os cachorros latindo. Aí quando ele cai, o pessoal, cut! Aí você ouve a vozinha lá debaixo das pedras assim, I'm hurt. É verdade. Muito bom. Já te trouxeram, cara. Agora, você falou um negócio aí, arrumar dublê pra ele naquela época devia ser complicado, cara, pra cacete. Só o Luffy, ele tinha. Put that cookie down now. I terminated. A gente esqueceu de comentar que nesse meio do caminho aí ele comeu a Maria Schreiber, né? Ele, né? Grudou, né? Grudou. Porque o Arnold, ele começou aí a muito evento, porque o cara virou celebridade, né, cara? Tinha convidado pra tudo quanto eventos de alta classe e tal. Tipo o Jovem Nerd na, né, no lançamento da caneta Montegrapa. Exatamente. Ele foi jogar tênis lá com os Kennedy. Isso, era um evento da família Kennedy e ele conheceu a Maria Shriver ali, cara. Uhum. E grudou nela até recentemente, né? A realeza americana, né? Era engraçado, porque ele sempre foi o cara republicano nos Estados Unidos, a inclinação política dele, e inclusive ele foi eleito governador pelo Partido Republicano, e a Maria Shriver é realeza democrata, da família Kennedy. Mas nessa época ele não devia ter partido nenhum não, ainda, mas né? O cara, o cara... Não devia nem saber que era o presidente dos Estados Unidos na época. O cara... Não, sabia sim, ele já... Gritando o maluco como se fosse o objetivo do JP é transformar a imagem do Schwarzenegger em um ogro, né? É um agente filtrado do Lou Ferrino nesse programa. A velha da pochete pagou pro JP $10 pra ele fazer propaganda contra ele. Não, olha só, o cara casou com a sobrinha do Kennedy, a família mais democrata do mundo. Se ele se tornou um republicano, casado com essa mulher, ele tinha que ter uma inclinação antes de conhecer a mulher, cara. Que o cara ia ser moldado pela mulher. Não, cara, sim, ele já falava pelo Partido Republicano, sim, já fazia parte. O que eu quero dizer é que ele não devia ter nenhum interesse ainda. Eita, ele estava preocupado com a carreira dele, com tudo mais. A tendência política era uma questão secundária na época, porra. Não, dizer isso é você desmerecer a estratégia do Arnold, cara. Ele já tava pensando nisso. E qual era a estratégia dele quando ele fez filminho fumando maconha e veio no Brasil chupar cenoura? Então, esse filme que ele tá fumando maconha é o próprio Pumping Iron, quando ele ganha. Aquele tá com aquela camisa, Arnold is número uno, sabe? Ele tá comemorando e aí ele lembra assim, ih, galera, hoje é aniversário do Lou Ferrino, vamos cantar parabéns pra ele. E esse do Brasil, esse filme do Brasil, que ele veio pro Brasil, é muito louco. Eu não sei qual é o contexto desse filme, né? Eu também não sei onde que tá. O cara veio pro Brasil fazer um filme mostrando samba e... Ele veio fazer um filme incentivando o turismo sexual no Brasil. Totalmente. A parada é só isso. Bunda, é só bunda, isso, cara. O que esse filme me lembra, cara? 007 contra o Foguete da Morte no Rio de Janeiro com o elenco dos Trapalhões. Isso aí. É, né? É muito doido. Os inimigos eram dos Trapalhões. Ele fala pra mulher, né? Pai, pai. Tava tá de barmaria. Não foi, Afonso, que ele fala pra ela morder a cenoura brasileira? Bite my carrot! Aí o moleque fica chupando a cenoura. I'm Arnold Schwarzenegger. First taste of carnival came at the nightclub Oba Oba. Adriana promised me it would help me understand the carnival triple threat. The bunda, the mulata, and the samba. I like the Portuguese language. Bunda, fighting. É muito escroto, cara. É um filme de mau gosto, com certeza. É muito escroto, cara. É, mas o cara tava na onda, tava ganhando dinheiro, mas logo em seguida ele também fez uma coisa bacana, que distanciou ele dessa imagem burralda aí, que alguns membros aqui estão tentando incentivar, que ele completou, ele se formou em economia e business, lá pela Universidade de Wisconsin, em 79, foi bem antes do papel do Conan. Então, ele se formou, ele ganhou um daqueles diplomas honorários que o Lula ganhou? Não sou nem eu que tô levantando essa lebre. Contaminou o Jovem Nerd. Não, porque eu não sei dessa. Eu conheço uma galera que se formou e nunca pisou na faculdade. Pera, estou lendo aqui que ele ganhou por correspondência. Da University of Wisconsin Superior. Exatamente. Foi por correspondência. Não, tá bom. Ele ganhou, né? Put that cookie down now! I terminated. Quando o Destruidor veio logo 2 anos depois, foi logo a continuação. Mas esse filme é fraco. E é muito, muito ruimzinho, né? Mas, o Destruidor. Eu não acho muito ruim não, cara. Tem a presença. Mas é bem abaixo do que o primeiro. Não, mas e tem duas coisas maneiras aí. Já sei. Uma é porrada no dromedário. É verdade. E a outra é que o Bombata companheiro dele lá, é o Will Chamberlain. Mas ele é anulado pela aquela mulher, a outra lá. Aquela Grace Jones. Jones. É, um anula o outro ali. Demais a Grace Jones. Como demais? Vocês estão esquecendo no Conan Instrutor da melhor imagem de todos, que é a princesa fabulosa, com a roupinha semi-transparente. Virginal. E, pô, tem a luta bacana lá com ele, aquele gorila de capa nos espelhos. A Olivia Dabo. O que pode espada contra a magia. Que tem lá o unicórnio monstruoso que ele arranca o chifre. É bom filme. Não, é ruim. Pô, tem que é uma que é um nod ali pra galera que curtia os contos do Robert E. Howard, a coisa dos deuses, né? De Cthulhu e tal também, pegava emprestado. Então tem o seu mérito. É tosco, mas tem o seu mérito, né? O primeiro filme é melhor. Isso que eu quero dizer. É melhor. Esse é o filme dele. Apesar de ter o Tulsa Doom interpretado pelo... James Earl Jones. Não gosta de James Earl Jones? Não, gosto, mas não tem nada a ver com o Tulsa Doom, pô. O JP acha que não passa na regra dos 15 anos, o Conan. Com certeza não passa. Não passa. É o chute do candelabro. Passa, cara. Eu vi, quando eu fui ver o Conan recente, o novo aí, do Havaiano... A merda de filme. Muito ruim. Cheguei em casa, peguei o Conan antigo, meti no Blu-ray. Passa fácil. Fácil, cara. E aí, em 84, vem o filme que vem definir. Todo ator, quando ele é... Ele tem um filme que ele é descoberto pelo grande público e aí tem um filme que ele se consagra. É sempre assim. O Samuel Jackson foi descoberto pelo grande público no Duro de Matar 3. Ah, foi descoberto pelo grande público no Pulp Fiction. Não. E foi consagrado no Duro de Matar 3. Concordo. Pô, esse cara é foda. E aconteceu isso. O Schwarzenegger apareceu pro grande público no Conan, e o Conan Destruidor também depois, e ele foi consagrado no Exterminador do Futuro, em 84. É o filme foda dele, mas ele sabia que ele era pra ser o Michael Reese, né? Michael Reese. Nossa, da onde veio o Michael Reese? É Michael Reese? Reese? O cara tá completamente louco, maluco, cara. Parece até que o cara não... Eu sei que o Carlos é um super nerd. Menos 10 pontos pra Grifinória. É o Michael Biehn que faz o personagem. O nome do ator é Michael Biehn. Michael Biehn, válido. Eu fiz um combo do Michael Reese. Tá certo, velho. O Schwarzenegger, ele ia fazer o Kyle Reese. Como ele não conseguia falar. Não, o Cameron queria ele pro Kyle Reese. Não, é porque o Terminator ia ser o O.J. Simpson. Ia, né? Não é? É verdade isso. Mesmo, cara? É mesmo. O pessoal gostou, cara. A gente já falou até. Mas aí eles leram... Eu não gostei muito da atuação dele. Eu odiei Simpson. Nossa, essa foi a pior de todas. É isso? É todos os tempos. Foi a pior. Não, olha só. Ele não estava satisfeito com ninguém que eles arranjavam, que o estúdio arranjava, que eles sugeriam para ser o Exterminador. E como é que na história o Kyle Reese ia ser austríaco? Ué, qual o problema? Puta, cara. Isso é bom porque no filme recente, que agora, né, o Exterminador... Salvation. Isso, que mostra o futuro, ia ser maneiro porque ia ter uns diálogos à parte, né, que a galera... conversando com o John Connor, falando, porra, mas por que você vai mandar um deficiente mental voltar no tempo, cara? Ai, meu Deus. Olha só. Mas, porra, assim, é engraçado, né? O cara, o que você vai botar de vilão, de ser um robô, né? Assim, cara, o seu herói já é um cara gigante. Né? Quem vai ser o vilão pra esse cara? Tudo bem que houve... Luferrino! Pois é, né? Puta merda, ia ser um filmaço mesmo. O Arnold conta que quando tava discutindo com o James Cameron sobre o papel, ele se amarrou no papel do Exterminador e tal, que não era pra ele, e ele começou a falar, pô, você tem que encontrar um cara que seja assim, assado, e a postura dele tem que ser desse jeito e tal, e aí o James Cameron viu no olho dele e falou, cara, você que tem que ser o... Não, Mad Games aí, olha aí. Isso é Mad Games, Azaghal, ó, não é? Inception. Já fez ali. Mas agora, sem sacanagem, eu acho que não foi o Terminator que fez ele virar o Super Foi Star, sim, cara. Claro que foi. O que, que você acha que foi? Mas foi. Cara, eu acho Terminator, que foi. Ele é o Conan robô, né, cara? Não, mas ele não. Fala também três frases no filme todo. Mas não quer dizer assim, mas aí o cara tá consagrado. Não foi aqui, mas não foi ali que ele se colocou como, pô, esse cara é uma opção de papéis, de ator. Mas, cara, tanto que depois do Terminator, todos os filmes são com ele no papel principal. A partir dali, ele passou a ser o papel principal, o protagonista de tudo. O Conan ele já era protagonista? Não, o Conan ele era protagonista, sim, mas o Terminator já não era. No Red Sonja ele não era o protagonista. Mas depois do Terminator, passou a ser o protagonista em tudo. A gente pode pegar esse avanço pelo salário dele. Que no Conan foi 250, no Conan destruiu 360 mil. Depois do Exterminador do Futuro, o salário dele já pulou pra 2 milhões. Exatamente, que já é salário de superstar. Eu concordo com o JP aí, Caxias, quando ele fala isso, porque eu acho assim, eu acho que o Comando pra Matar, que a gente fala mais à frente, ele vai ser isso que você falou. Isso é opinião nossa, tal, o Jovem Nerd. Não sei se tu leu em algum lugar essa parada. Não. Mas eu acho o seguinte... Porque a partir dali, tu vê que ele define, na verdade, os personagens que ele vai fazer a partir de então. Ele não vai fazer um exterminador pra sempre. O cara vai fazer um militar, porra, um capitão. Então, um mas assim. O Comando pra Matar então, já é um filme todo direcionado para o Schwarzenegger. Não um filme onde o Schwarzenegger apareceu como um personagem. Não, esse filme é feito para o Schwarzenegger. A gente tá confundindo a persona do Schwarzenegger definitiva nos filmes com o filme que definiu o papel definitivo dele. É isso que vocês estão tentando diferenciar. Eu acho que tá. Vocês estão de. Confundido também com a definição que definiu o papel. Ah, então. Não, mas olha só, eu acho importante dizer o seguinte. No Exterminador do Futuro 1, o Schwarzenegger fez um vilão. E o agente dele, nessa época, que eu não faço ideia de quem seja, falou assim, você não vai conseguir ser um ator famoso, um superstar, se você for vilão. Que vilão que você conhece que é famosão? Que é um ator foda, de prestígio, que reconhecido como você quer ser. E aí, a partir daí, ele só faz bonzinho, mocinho, como você queira chamar, sabe? Herói da história, exato. Herói. Até no Exterminador do Futuro 2, ele não é mais vilão. Então, é essa que é a parada que realmente mudou a perspectiva de carreira dele. Se ele continuasse aceitando papéis independente do alinhamento do personagem, esse papel é legal, vou fazer, é vilão. Ele não teria tido o sucesso que ele teve, cara. Mas Comando para Matar definiu a carreira dele. Quais eram os personagens que ele ia fazer para a carreira dele? Ele que definiu a carreira dele foi a montanha de músculos que ele era, cara. Não tinha como ser outra coisa, cara. Não, eu acho que a cena, que define o Schwarzenegger para todos os personagens, eu acho que a cena que tem no início do Comando para Matar, que é aquilo que quando tu vê, para começar a explodir na cabeça, explode a cabeça de todo mundo, literalmente. Uhum. Que quando ele chega, os caras entram na casa dele, aí roubam a filha dele, aí quando ele chega no quarto da filha, tá o cara falando só, assim, negócio é o seguinte, vamos ter que conversar, certo? O cara falou, errado, estoura a cabeça do maluco. Essa cena, a gente tava brincando, tá rindo, tá, mas ela é emblemática mesmo, porque ela realmente define o brucutu que o Schwarzenegger ia ser daí pra frente. O cara que não leva os afogos pra casa, o cara que vai, mete o pé na porta, mata todo mundo e pronto, foi embora, entendeu? Ele era o Clint Eastwood três vezes maior. É o novo, né? O novo policial virou o assassino, né? O mercenário, né? Put that cookie down now! I terminated. Ele tem um outro filme que eu tô achando um bizarro, que eu não lembro ter visto, que chama Raw Deal. Ele era um policial e neguinho era corrupto em volta dele. O filme é mais ou menos. Como é que eu vou o nome do filme em português? Era... Jogo Bruto. É um que tem um conflito final numa, tipo, numa boate. Isso, que ele usa um gelzão no cabelo. Caraca, achava que eu tinha visto todos os filmes da carreira do Schwarzenegger e não vi. Não vi esse. Não tá preparado pra esse negócio. É bem fraco. Que absurdo, que absurdo. Na mesma pegada do Comando para Matar, agora em 87 veio Predador. Aí sim. Mais uma vez, as pessoas não sabem porque os filmes do Predador não fazem tanto sucesso. Não é porque o filme do Predador não é sobre o Predador. É sobre o Schwarzenegger. Lutando contra um alienígena, maluco. Ah, mas o 2 fez sucesso, cara. Predador 2 fez sucesso. Super sucesso. Super. Eu fiquei anos sem entender o final do Predador 2, só vim entender depois que eu li Batman contra o Predador, cara. Por que isso? Você não tinha entendido. Eu não entendi aquela porra do cara dar a pistola pra ele. Eu não entendi aquela merda, cara. Tinha gente que achava que eles viajavam no tempo, né, e tal. Eu não entendi aquela porra. Só vi entender depois. Você não então, agora explica. Pra quem não entendeu também. Por quê? Não, mas explica pra quem não entendeu, já que você levantou a bola. Então, pô, porque ele venceu ali o confronto contra o Predador e deram um prêmio pra ele relativo a isso, entendeu? Pro cara, igual então, deram pro Batman. Você teve que ver o cara dar pro Batman o prêmio pra entender porque deu pro Danny Glover? Tive que entender, exatamente, porque o filme não foi bem acabado. O negócio não diga isso de Predador 2. Olha só, Predador 2 não é ruim. Quanto coisa... você tinha, o JP? Lá, pô. Tava bêbado já. Não, olha só, o Predador, o final do Predador 2 eu gosto muito porque mostra. Na época eu também não entendi exatamente. Eu achei que, pô, então os Predadores viajam, eles viajam no tempo e tal, mas depois você percebe que é. Um, eles realmente deram um prêmio pra mostrar pra ele, você é um verdadeiro guerreiro, você venceu aqui um de nós e tal, tá aqui. E o segundo é que eles estão fazendo esse jogo há muitos anos, que ele dá uma pistola pro cara, né, de 1890. Mas eu só ia chegar a essa conclusão depois de ler contra o Batman, cara, porque o final do filme não foi bem construído, pô. Ah, é meu pedido. Eu achei tranquilão. Não, mas olha só. Mas o Predador 2 não é um filme não, ruim. Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu acho um filme corajoso por ter ido o caminho contrário do Schwarzenegger. Porque o nego falou, pô, vou fazer, vamos pegar um outro brucutu e botar na floresta de novo? Não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos botar na cidade e vamos pegar um cara com nada. Sabe, sabe as coisas que eu mais me lembro desse o Predador 2? É que... Jamaicanos. Não, as... El Scorpio! Os carros de polícia eram todos Lumina. E na época Lumina era um carro foda, velho. Todo mundo achava que era o carro do futuro. Porque o filme era futurista, né? Se passava anos à frente. Anos. Lá, 97. É, poucos anos, né? Futuro próximo. Não, mas então, mas vocês notam essa diferença, né? Existe um vácuo no Predador 2. Existe uma lacuna. Não tem o Schwarzenegger. Com certeza. O Schwarzenegger é tudo. Com certeza. No Predador 1. Ele é... O filme é dos... Você tá entendendo esse conceito de filmes do Schwarzenegger? Feitos para o Schwarzenegger? Então, por isso que a franquia Predador parece que é mais... Parece que é mais forte que o Schwarzenegger, mas não é. O Schwarzenegger é mais forte. Tanto que o maior erro que eu achei desse último filme aí, do Predadores... Primeiro foi você botar lá o cara do King Kong pra tirar a camisa depois do Schwarzenegger. Ninguém tira a camisa depois do Schwarzenegger. E segundo foi... Fica até ridículo, né, cara? Fica até ridículo. Não tem como. E você tentar recriar... Foi muito triste, assim, o Predador. Eles tentam recriar as partes-chave do Predador. Ah, vamos botar um cara com uma minigun. Agora vamos botar uma armadilha com uma rede. Agora vamos botar... Vira uma sátira querendo ser sério, né, cara? É claro. E eu concordo com o Jovem Nerd. O Astro mesmo é o Arnold a começar com um aperto de mão dele, lá com o Dylan. O treinador, né? Genial. E realmente, ele que é o... E ele não somente dentro, mas fora do filme, ele salvou o filme, né? Porque quem tem o DVD também pode conferir como foi a produção do filme. O ET era horroroso, parecia um inseto, era um negócio... Como todo filme... Como todo filme dos anos 80, termina com a explosão da bomba atômica, né? Sim. O Schwarzenegger, ele teve uma participação bacana, porque quando eles viram o ET lá, que chegou lá na caixa, eles falaram, pô, isso aqui tá muito ruim e tal. E ele foi um dos caras que fez lobby pra eles conseguirem a grana pra contratar o Stan Winston, que veio trazendo o Predador que a gente conhece hoje. Agora tu fala, agora tu faz a voz do Schwarzenegger falando, puts a pussy in his face. You know what? I have an idea. You should put, a pussy in his face. Então a gente vai ter que dar uma pulada em alguns filmes aqui, né? É, pula. Vai ter que pular Running Man. Não! Eu sabia. Caraca, um filme visionário, caralho! Olha aí! Caralho, no último Nerdcast eu falei de Running Man, o Dave também e o Dudu usou a mesma piada. Exatamente, eu tô reciclando as piadas agora. Mas fala, Running Man, o concorrente. Não é? O Sobrevivente. Ou tu viu em Lisboa esse filme? Não, não, em Lisboa é o Gladiador. Eu vi o título do livro aqui, que eu não lembrava o nome em português, fui catar na internet. É, não sei qual é a real importância desse filme pra carreira dele, mas Deus. O filme é maneiro, cara. Muito bom. Ah, ele fica correndo de macacão amarelo pra lá e pra cá. Não fica... Ah, caraca, mas tu resume tudo da forma mais patética possível. Correndo, o cara enfrenta com as próprias mãos os soldados mamatados da parada. Também, então, quando ele gosta, ele defende pra caralho. Porra, cara! Ah, excelente. Então, depois ele entrou numa fase de fazer uns filmes de comédia, né? Não, é porque eu acho que ele sacou que ele não ia ser forte pra sempre, né? Cara, Inverno Vermelho é a melhor atuação dele. O sotaque dele, russo, não tem igual. Mas já começou... Ali já começou a ter uma veredação pra comédia. É, ele faz parceria junto com o... Bill Murray. É o Belushi, né? James Belushi. Meu Deus, esse cara é muito James ruim, Belushi. Cara. Esse filme é maneiro pelas cenas de porrada, mas o filme não é legal. Eu acho, cara, maneiro o filme, cara. Ele tem aquela pistola mamateira dele, e ele liga a televisão, tá passando filme pornô, ele fala o clássico, né? Capitalismo. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Aí ele teve um filme de comédia, que foi com o De Vito, né? Que foi o Irmão Gêmeos. Vai ter uma continuação. Ah, uma continuação com ele e o De Vito? É, e vai ter mais um irmão. Seja o que Deus quiser. Isso, que vai ser o Ed Murphy. Isso, vai ser foda. Vai ser foda. Essa porra, isso. Depois disso, o Schwarzenegger, ele enveredou pra comédia. Ele teve comédia e ação. Ele teve o Irmão Gêmeos, aí depois fez Vingador do Futuro. Aí depois teve Tirando o Jardim de Infância. Não, calma, então o Vingador do Futuro é maneiro porque, porra, primeiro que é um filmaço. Mas Philip K. Dick, né, cara? Tudo... Duas semanas. É o começo do uso extrapolado da computação gráfica. O quê? O remake do Total Recall? É. Extrapolado? Porra, depois do episódio 1, 2 e 3, não tem mais como extrapolar computação gráfica. O Total Recall reflete a coisa do efeito especial, a boa época do efeito especial, do stop motion, né? Também depois não, do próprio do Robocop. É isso que eu tô falando, que foi bem usado, não tô falando, eu tô extrapolando. Tá. Esse filme, ele tem uma das cenas mais fodas do cinema e mostra todo o talento do Arnold, que, né, ele sempre evitando dublês, né? No Conan, ele fez a cena sem dublê, se machucou, caralho. E no final do filme, quando ele aperta lá, bota a mão no negócio e ativa lá a máquina de oxigênio, sei o que lá, ele voa pra fora do negócio e começa a sofrer com a atmosfera de Marte. Com o melhor grito. E aí ele fala... E aí os olhos se esbugaram. E ele faz aquilo sem dublê. É muito impressionante, que cara. Que dublê? Que é um boneco, filha da puta. Que pariu. Agora, esse filme... mostra também já um lado preocupante, que é a questão de algumas preferências dele meio dúbias, né? De trocar, por exemplo, a Sharon Stone pela aquela cucaracha. Que veio complicar ele recentemente também. Nunca me conformei com isso. Ele não só troca, como ele mata a Sharon Stone, né, cara? Eu pensei que você ia citar a mulher de três peitos. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer a Anazinha, que dá uma facada no saco daquele capanga do Michael Ironside. Que? Lá na Comic Con em 2007, mas foi muito rapidinho, assim. A única coisa que eu vou admitir, por exemplo, sem ver o filme, que no remake do Total Recall, que vai estrear esse ano. Se você for falar bem do remake, melhor, eu vou ficar puto. É que pelo menos, não. A mulher que o Quaid vai atrás... Troca. É a Jessica Biel, é a Jessica Biel, maluco. Então vale. Mas olha só, eu vou levantar uma questão aqui que vai deixar você, vai falar, eu não tinha pensado nisso. Tá bom, quero ver. O filme não é uma dúvida constante se ele tá sonhando ou se ele tá acordado? Sim. Você quer uma dúvida maior do que o cara desistir da Sharon Stone por aquela cucaracha? O cara tava dormindo o tempo todo, brother. É, aquele sonho que, porra, tem alguma coisa errada. Tá tudo errado, né, cara? Larguei a Sharon Stone pra ficar com a... Cara, mas aí você tem que... E aí daquilo, né? Você fica pensando, será que ele tá sonhando? Será que é pesadelo? Porque eu não compraria, cara, umas férias dessa. Tipo, eu tô trocando a Sharon Stone pela outra, eu tô pagando por isso? É, mas é ele que programou ela ali no computador. Lembra da musiquinha? Recall! Que talento. É, muito bom, cara. Não, é... Filmaço, filme clássico, é outro clássico. É, não, e ele que fez esse filme funcionar, porque o filme tava preso num estúdio falido e o cara lá tava tentando fazer há anos isso, essa merda, esse filme rodar, e o Schwarzenegger deu dois telefonemas, conseguiu liberar os direitos do filme e ainda conseguiu o Paul Verhoeven pra dirigir. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito... Ele passa na regra dos 15 anos, mesmo com os efeitos que hoje em dia já são toscos, né? É, mas, puta, tem uns efeitos que são muito maiores. Aquele que a máscara, em teoria, ter esmagado a cabeça dele, da velha, é muito maneiro, cara. Quando eu sempre achei, cara, na época eu vi assim, essa cena que ele tá tirando a máscara, a cara dele tá meio esquisita, né? Que é uma máscara dentro da máscara. É uma máscara dentro da máscara, exatamente, cara. É porque a máscara da mulher, ela anatomicamente destruiria qualquer um que usasse. Exato, ainda tinha uma bomba na máscara, cara. Nada faz sentido, né, cara? Mesmo assim, o filme é bom. Put that cookie down now! I terminated. Tira no Jardim de Infância. Eu vou... tem esse filme tem uma cena maneira no começo, que né? Isso. É maneiro. Tem um furão. Gostosinho, filme. Gostosinho, não. É fraco. Não é fraco. É um filme de Sessão da Tarde. É Sessão da Tarde. É fraco. Não, eu acho fraco. Sessão da Tarde é legal. Sessão da Tarde. Schwarzenegger, gigante. Shut up! É uma ação romântica. Não. Tem um molequinho lá que fala. Como é que é? Boys have penis, girls have vaginas. It's not a tumor. Esse é o cara que o pai era médico, então tudo ele achava que era uma doença, né? Cara? É. Uma dorzinha aqui, deve ser um infarto. Deve ser um tumor. It's not a tumor. Acho maneiro, filme divertido. Então, é engraçado, porque eu fui ver esse filme, moleque, muito moleque, no cinema e tudo, eu era super fã do Schwarzenegger. E eu gostei dessa mudança. Eu fui ver Irmãos Gêmeos no cinema também. E eu já era fã do Schwarzenegger, que dava tiro, que matava. E eu achava legal ter esse contraste dele no ambiente cômico, familiar. Ele conseguiu transpor a barreira do herói de ação pesada para um filme mais e família. E o Stallone tentou isso também, não rolou, né? É, da mesma... O Stallone tentou com o Oscar, nossa, minha filha quer casar não, e não, atira. Schwarzenegger. Não rolou. Bom, e aí a gente tem que falar do melhor filme de todos os tempos. A gente já fez um Nerdcast inteiro sobre Terminator, mas Exterminador Futuro 2. Melhor filme de todos os tempos? Não, o melhor filme de ação de todos os tempos. Um divisor de águas, de efeitos especiais. Olha só, um divisor de águas de efeitos especiais da carreira do James Cameron, da carreira do Schwarzenegger. Colocou a pá de cal nos outros filmes, cara, aí. Cara, é um filme... Um dia a gente tem que fazer uma nerdologia pra explicar por que esse filme é tão foda. Mas ele é. Ele é um marco inacreditável. Você pode ver... Filme de 91, cara. É de 91. E você vê hoje e ele bate, dá tapa na cara em tudo que é filme de ação, cara. É, e com trilha sonora da banda que era de maior sucesso na época, né? É verdade. E exatamente. Não, os efeitos especiais ainda são fodas. Esse então foi o pico da carreira dele, daí foi só a ladeira abaixo depois dele? Então, qual é o problema? Depois desse filme, ele fez o primeiro fracasso, que foi O Último Grande Herói. Foi um fracasso? Esse filme é tão legal. Foi um fracasso de bilheteria. Foi o primeiro fracasso de Foi um filme que o investimento em publicidade foi maluco, né? Porque tinha, era o Exterminador do Futuro 2, foi uma coisa que o nego não tava acreditando, né, cara? O problema do Exterminador do Futuro 2 é que teve o Cameron, que depois virou o Midas, né? Que o Exterminador do Futuro 2 foi a maior bilheteria da história na sua época. Teve o James Cameron. E o Cameron, a partir daí, todos os filmes que ele fez foram as maiores bilheterias da sua época. Foda, né, não, mas eu tava falando do James Cameron. O Cameron, eu penso que é do Curtindo a Vida Doidado. Eu também, por um segundo eu pensei dele também. Aparece o Cameron? Em que cena aparece o Cameron, cara? O porquê que ele depois teve essa expectativa tão grande, né? Que foi tão depositada no filme, no Último Grande Herói. Sim. É. Sim, porque, cara, ele só vinha crescendo. O cachê dele vinha crescendo. E o sucesso dos filmes dele vinha crescendo. O cara ia pra comédia, voltava pra ação violenta. O cara fez Irmãos Gêmeos, que era Super Família. Depois foi pra Total Recall, que é um banho de sangue sinistro. Depois foi pra... Tirando Jardim de Infância. Depois voltou pra ação desenfreada. O cara podia fazer qualquer merda que ia ser foda. E não foi, né? Ele podia realmente fazer merdas. É, por exemplo, o Terminator 2 quintuplicou o orçamento em bilheteria. Nossa. Já o Last Action Hero não conseguiu nem duplicar. É, pois é. E o filme não é legal. Você achou que é legal? Eu achei legal o filme. O Último Grande Herói? Ah, é divertido, vai. Ainda tentou botar uma outra banda pra fazer o coisa, que era o AC/DC. O problema, acho que, do Último Grande Herói foi que eles, sei lá, não definiu muito bem o que era aquela porra daquele filme. Se era um filme de comédia. Como não definiu? Se era um filme de ação. Era totalmente comédia. É um pouco de tudo ali. Era zoado. É, era bem zoado. Era comédia. Você, porra, tava definindo. Era um filme difícil de ser... É, mas, cara, True Lies já foi bem então, melhor, não foi? Aí o que aconteceu? Voltou pro colo do James, que é um cara que sabe fazer um filme decente. Então o True Lies foi outro shot de adrenalina. Ele era a união perfeita desses dois gêneros, que era comédia, que o cara era bom era bom de comédia, assim, ele era uma figura boa para comédia, principalmente de contraste, porque eles são um cara gigante e tal, com a ação desenfreada. Então, True Lies é justamente isso. É um filme que é galhofa, que não se leva a sério, né? Mas tem cenas de ação muito maneiras. E ele foi um grande sucesso ainda. É, eu gosto do True Lies. True Lies é ótimo, super divertido e tal. Realmente, depois do True Lies... O True Lies foi, assim, o último suspiro, porque depois as coisas realmente... É, aí acabou. O que me deixa nervoso no True Lies é a Jamie Lee Curtis. Por quê? Eu acho ela muito baranga, velho. E você não, acha ela uma eleição, mas ela... Porra. Ah, achei, o cara é o Schwarzenegger, velho. Mas ela é gostosa no filme, não é? Ela é gostosa, é super gostosa no filme, cara. Ela é Raimunda, né? Ela é feia de cara. Não pegou a babá lá. É, pois é, isso que eu ia falar. O pior ainda tá lá por vir, né, cara? Put that cookie down, now! I terminated. Bom, aí teve bombas que nem o Júnior, que ele fica grávido. Caralho, aí fudeu mesmo. Meu Deus, isso foi terrível. Fala do Oscar, minha filha quer casar mesmo. E não, cara, nada não... mais que ele fez dali pra frente, nada mais pode ser levado em consideração. Não, cara. Aquele filme que ele luta contra o diabo, cara. Caralho, esse é muito ruim, sexto cara. Fim dos dias. Esse é muito ruim, cara. O cara dá um bombeiro que luta com o diabo e dá machadada. Puta que pariu, cara. Eraser, bomba foda. Pode apagar até da memória. Aquele... Eu vi no cinema essa merda. Herói de brinquedo, malandro. Não, herói de brinquedo, coitado. Tem o seu valor. Aí já tava também, coitado, né, cara? Foi o Batman e Robin que ele começou a passar mal. Batman e Robin, nessa época ele teve que fazer cirurgia do coração. Ficou bem foda. Era desgosto, malandro. Era desgosto. Todos os brucutus passaram por isso. É, né? Porque tudo que eles fizessem ia ser uma merda. Se fosse de ação, o cara já não tava no naipe da ação, porque a ação tinha mudado, os filmes eram mais frenéticos e os heróis de ação tinham que ser saradinhos, magrinhos e bonitinhos. Os caras eram os monstros sarados destruídos, não faziam sucesso. Eles, o público deles sumiu, sei lá o que aconteceu. E aí. Foi exatamente na mesma época, mais ou menos, que foi durante a década de 90. Exato, então foi um... Sabe o que aconteceu nessa época? Caiu um meteoro na Terra e extinguiu os dinossauros, brother. É isso que aconteceu. Não, olha só, eu acho que é o seguinte... A questão, como sempre, é o mercado, cara. E esses caras chegaram num patamar que eles tinham uma certa responsabilidade fiscal, vamos dizer assim. Eles tinham que ganhar tanto pro filme. Eles não podiam ganhar muito menos do que eles ganhavam. Então, o papel pra eles tinha que ser um papel que eles pudessem gerar o resultado, entendeu? Só que não dava mais pro cara fazer isso de uma forma consistente. Então botavam ele em qualquer coisa ali, que ele fosse o carro-chefe em termos de custo e o resto do orçamento não acompanhava. Eu não acho que é só isso. Salário de 20 milhões eles ganhavam, pô. O Exterminador do Futuro 3, o cachê dele subiu de 20 milhões pra até 30. É. No Exterminador do Futuro 3, 30 milhões. Viabilizou os filmes, pô. Eu sempre vi esse período esquisito dos brucutus de ação como aquele período esquisito que o menino cresce demais no colégio e fica meio mongolão. Mongol gigante. Isso aí, exatamente. E aí é aquele. O mundo mudou e você não tá conseguindo se adaptar a ele. Eu acho que é muito mais por aí. O Schwarzenegger chegou num momento em que as pessoas não queriam simplesmente ver ele sem camisa atirando em todo mundo. O cinema tava mudando, a mente das pessoas tava mudando, a política do mundo tava mudando. E ele não soube se adaptar, cara. Não soube escolher papéis. Não tinha mais a União Soviética. Não tinha mais o União Soviética, desculpa, deve falar. Enfim, eles não podiam mais tirar a camisa nessa época, né, cara? Não, e eles não cabiam nos novos papéis, cara, de ponta que tinham. Você vê que o, não era mais que perfil pra eles. Você vê que o Stallone passou pela mesma coisa na mesma época. É. Né? É. E o Van Damme também. É o que eu tô falando. O Van Damme é foda. Você tem o Schwarzenegger falando em filmes anteriores, dando dica pro diretor, falando, olha, não manda eu falar coisas muito complexas, porque eu não vou conseguir, vai ficar ridículo e tal. E naquela época, nos anos 90 ali, ele podia fazer isso. Quando chegou depois, a audiência pedia um protagonista mais interessante no fim dos dias, por exemplo. E nego, é o que vocês falaram, vamos botar o Schwarzenegger porque ele, porra, vai puxar a galera. Mas ele não conseguia acompanhar o que o papel precisava. Então era, eu sinto meio que isso, entendeu? O cara tentando se adaptar a persona cinematográfica dele ao mundo do cinema que tava pedindo coisas diferentes. Put that cookie down now! I terminated. Nosso amigo Tucano aí falou uma coisa, todo mundo levando a brincadeira, mas eu fico pensando que tava falando com a queda da União Soviética. A década de 90 foi realmente o crepúsculo dos brucutus, vamos falar a verdade, né? E aí, realmente, cara, quando acabou a Guerra Fria, o que aconteceu? Realmente não tinha muito um porquê os caras terem um herói forte pra lutar contra uma potência. De repente, isso pode ter influenciado de alguma forma, sei lá, a mentalidade geral do mundo, sei lá, pode fazer algum sentido, não sei, tô filosofando aqui, mas de repente, né? O medo diminuiu, aquele medo que existia do lado de lá. Mas é verdade! Os inimigos, pega quais eram os inimigos do Schwarzenegger, os inimigos por isso, do Stallone. Por isso que botaram ele pra lutar com o diabo. Não tinha mais inimigo. Mas você precisava de inimigo, meu antes cara... era só dar tiro, depois você precisou de um herói que pensasse um pouco mais. O vilão pede um herói à altura e vice-versa, você não tinha mais aquele tipo de vilão pra qual o Schwarzenegger ou o Stallone serviam, né? Exatamente, não tinha mais. E aí, o que aconteceu é que em 2003 ele tentou dar um respiro com o Exterminador do Futuro 3. Que foi uma merda de um filme, né? Foi horrível. Eu sou a única pessoa que gostou de Terminator 3? Não, você não gostou. Eu não entendo como você não gostou de Waterworld de Terminator 3, cara. Você... O 3 é um filme bom, ele todos a ideia da trilogia, das histórias. O problema de Terminator 3 é o John Connor. Não. Tem vários problemas de Terminator 3. Tem problema pra caralho. O problema é que nada pode ser feito do universo do Exterminador do Futuro depois do Exterminador do Futuro 2. Primeiro. O primeiro problema. Complicado, é. Acabou a história no final do 2. Acabou, ela não pode acabar. O universo explode se ela mas, acaba cara, ali. Porque existiu a Skynet pra mandar eles pro passado, eles é não claro teriam que existido. Acabou a história, então, cara. Ela não precisa continuar. A estrada no escuro é tudo que a gente precisa, é um final perfeito. Para o Exterminador do Futuro. Sabe qual é, para mim, o maior problema do Exterminador 3? É o seguinte, a Terminatrix, ela é mais merda do que o T-1000. Exatamente. Exato. Não faz sentido. Não faz o menor mas sentido. Mas tem lutas cara. Maneiras. Ah, beleza, lança fogo. Não, foda-se, então, o cara vira... Porra, o que é muito acontece mais foda. É que tem umas cenas de ação que são bem feitas. Que é a cena daquele guindaste... Porra, ele bate com a cabeça da mulher na privada. A briga no banheiro, que é legal. Mas é só isso. Ah, o final do filme é bom. Tem boas. Tanto que o Terminator Salvation ignora o Terminator 3, não. Né? Não ignora, não. O Terminator Salvation mandou um talk to the hand do Terminator 3. Cara, quanto é que foi o orçamento do Terminator 3? Só pra eu saber. Sei lá. Não, peraí, olha só. Foi maior comparado com os outros? Sim, foi. Provavelmente, 200 milhões. 200 milhões. E os outros 200 foram milhões. Quantos, sei lá? 120, foi 120 milhões o... Mas sabe o que eu acho engraçado, cara? Quando eu vejo o Terminator 3, eu tenho aquela sensação de que é um filme mais barato da franquia. Tipo quando você vê, por exemplo, Tira da Pesada 3, tipo Robocop 3, que é um filme feito com baixo orçamento e queima os outros, entendeu? A pressão que eu tenho do Terminator 3 é essa, de que é um filme, porra... O negócio que você tem que ver também é a proporção. O cara gastou em 91 100 milhões pra fazer o Terminator do Futuro 2. E gastou 200 em 2003 pra fazer o Exterminador do Futuro 3. Cara, mas também não tinha o James Cameron, entendeu? É isso que é o diferencial. Não... Ó, não tinha o James Cameron, o John Connor era cabeçudo, a robô inimiga era fraca. Tem muita coisa esquisita nesse filme. Eu concordo com o Azaghal que não, eu não acho que é um filme inassistível. Eu me diverti e tal, mas eu não. Realmente não tem como ser. Eu fiquei nervoso como o Azaghal ficou vendo Highlander 2. A comparação, filha da puta. Olha só, o maior propósito que esse filme serviu foi eleger o Schwarzenegger. Porque ele... Exato. Foi isso que ele foi feito. Lançou, ele lançou a campanha dele para governador da Califórnia. Que foi num momento bizarro, porque a Califórnia tava vivendo um momento terrível e que nem eu queria linchar o governador na rua. Não, não, a Califórnia tava quebrada, o governador foi. Então, o que foi aconteceu foi um recall. É. Total recall. Os jornalistas adoraram isso, porque chamaram de total recall. É uma coisa que só tinha acontecido uma vez nos Estados Unidos, que é você ter um voto popular pra tirar o governador no meio do mandato. Tu esquece, tiraram o governador. E que o cara fez uma merda grande que ele quebrou a Constituição de alguma forma e ele não pode continuar no cargo. O caso da Califórnia foi uma insatisfação tão grande da população que os caras, pô, não é que exigiram, mas votaram mesmo. Foi um pedido de quase como um plebiscito pra tirar o cara de lá. Entendeu? E aí, novas eleições imediatas, entendeu? E aí foi nessa, os 45 segundos do tempo, que nessa corrida que o Schwarzenegger entrou. E o nego tava tão desesperado que... Porque tinha também de tudo, né, cara? Tinha prostituta, tinha mecânico, tinha garçom. Tinha. E aí você tem o Schwarzenegger, eu votaria nele. Pelo bizarro. Não desmereçam a candidatura de Arnold. Não, e mais uma vez, aquilo que eu falei, ele tá seguindo os passos do cara que eu acho que ele que era o ídolo dele, que era o Ronald Reagan. Não. Pouco disso, sim. Tem um pouco, sim. É, a gente não falou aqui, mas o Schwarzenegger, antes disso, já tinha um envolvimento político bem forte com o governo do Bush, né, cara? Com aquelas Olimpíadas da Saúde, ou do não sei o que lá, mas ele fazia uma porrada de coisas, né, junto com o governo Bush. E vamos combinar que ele é um ótimo garoto propaganda da indústria armamentista. É verdade. Eu ainda acho que também ele veio no boom, assim, do demolidor lá do Stallone, que falou que em 2003 ele era presidente, então ele tinha que se candidatar em alguma coisa em 2003. Tu acha que ele viu o filme e falou, damn it! Você vai querer comentar a atuação dele como governador? Eu queria perguntar pra você, que mora nos Estados Unidos, como é que o Schwarzenegger foi visto como político aí? É, primeiro, ele foi um cara que entrou muito bem assessorado, né? Os republicanos não tinham ninguém de peso pra colocar ali, colocaram ele como o cara de frente, mas a assessoria era boa. E conseguiram reverter um pouco da parte econômica, que estava muito ruim, aproveitaram um momento lá de boom da economia americana também, e isso durou uns 2 anos. Mas a Califórnia é complicada, cara, tem umas leis específicas lá, ela tem a questão da energia que ela não produz, tem que comprar de outros estados, e aí acaba encarecendo certas coisas. A Califórnia é um estado complicado de se governar, e ele não conseguiu dar sequência. Para piorar, veio a recessão americana, e aí derrubou de vez a economia de lá, e ele acabou o mandato dele em baixa. Mas durante um certo ponto, ele chegou a estar bem. O segundo, né? O segundo mandato. Não, ele não teve segundo mandato, ele teve o... esse recall, que ele ficou um mandato tampão, aí ele se elegeu de verdade, né? Mas ele poderia até ter concorrido para uma reeleição de fato, e ele optou por não. É, mas ele ficou 3 anos, né? Ele entrou em 2003, a outra eleição foi em 2006. É, ele ficou de 2003 a 2010 no total. Então, em 2006 ele entrou bem até. Mas aí é como 56%. Se tivesse sido o primeiro mandato mesmo dele. Normalmente o governador só pode se reeleger, ou teria a possibilidade de se reeleger. Só que ele optou por sair fora. Mas ele saiu em baixa. O nego tava puto. Saiu em baixa, mas é mais por circunstancial. Tanto é que os dois candidatos que vieram para ocupar o cargo dele tinham como plataforma as coisas que ele tentou fazer e politicamente não conseguiu, porque as leis da Califórnia não deixaram. Então ele estava no caminho certo, ele estava bem assessorado lá no negócio. Só que não dá, as coisas são complicadas. E você acha que ele vai investir mais na carreira política? Você que é nosso correspondente, Orlando? Não, eu acho que ele tá fora. Acho que não tem nem mais cenário pra ele. Ele tá fora. Olha só. Porra, rolou um silêncio. A galera lamentou. Uma tristeza profunda. É, nem cabe mais. Ele não teve participação nenhuma nesse processo agora de se definir o candidato republicano para concorrer com o Obama. Ele já tá fora. Ele tem que voltar para os filmes. Eu acho que ele pode voltar com os 80 anos dele. Os 80 anos. Um bom retorno e tal. Sei lá, cara. Eu voto. Eu voto também. Eu acho que ele vai voltar uma carreira no cinema, vai subir de novo em popularidade, conquistar os jovens novamente e conseguir mudar o Congresso pra aprovar a eleição pra presidente, pra ele poder se candidatar. Os jovens, o cara tá com 65 anos, maluco. Não vai. Ele nem tem mais interesse. Pô, o Chuck Norris conquistou, cara? Não conquistou. Ele não fez nada, cara. Não conquistou, senão ele tava fazendo filme e não tá. Tá fazendo participação no Mercenário, né, cara? Não conquistou porra nenhuma. Mas ele só não tá fazendo filme porque ele virou evangélico. Evangélico não faz filme. Sério? É, não podia matar mais ninguém e tal. E o que ele vai fazer no X-Men? Ah, não sei o que aconteceu aí, enfraqueceu lá o lado. Sem contar com o Schwarzenegger, esse negócio da babá acabou com qualquer... É, isso é que fudeu ele. Que ele possa porque ter. Ele perdeu o suporte dos acabou Kennedy. Acabou com qualquer outra pretensão que ele possa ter. Que nego aqui não perdoa esse tipo de coisa. Entendi. Minha parte, eu não perdoo o Schwarzenegger, porque eu acho que um cara que chega no ponto que ele chegou não pode pegar uma barulha daquela, cara.